Super controle. Let's ride. Estamos começando mais um Super Controle Podcast, dessa vez falar sobre Uncharted, gurizada. Aqui é o Matheus Six e eu quero Heriberto Leão para a sua... Bom, eu sou o Fuca e vamos falar hoje do o Pitfall Harris moderno, vejam só. Tá, eu sou o Matheus e se um dia disseram que Uncharted era um clone de Tomb Raider, hoje tudo que Tomb Raider queria ser era um clone de Uncharted. É. Eu sou o Eric e meu explorador favorito é o Marco Polo. Eu sou a Liz e quando eu crescer eu quero ser igual a Helena. Aqui é o Lucas e o Uncharted junto com Castlevania Nova é pro que você pode chupar elementos de vários jogos pra fazer algo bom. Mas... claro. Muito bem, né? Esse cast aqui será sobre Uncharted, se vocês não perceberam ainda, tá aí no título do podcast. E sim, não, vamos falar um pouco da empresa da Naughty Dog, né? Basicamente, um pouquinho só. Depois falaremos sobre Uncharted 1 e 2, um pouco do 3 aí, os filmes, mas tudo isso fica depois do quê? Dança dos e-mails! Estamos começando mais uma leitura de e-mails. Chegamos aqui para dar recados e ler alguns e-mails. Estou aqui com o Matheus e o mundo vai explodir. E com o Eric, que está coordenando a conexão de 25 megas. E aí, Eric? Aê, mano. Aqui a conexão é a conexão do conexão São Paulo, Carlos Barbosa e Unaí. É 10 mega no mínimo. Primeiro, gente, temos alguns recados aqui para dar importantes. Olha só, já mandaram e-mail pra gente pedindo se o Super Controle virou semanal. Sim, ele virou semanal, em aspas. Toda quinta-feira tem podcast, mas o podcast temático, que é aquele podcast de hoje que está entrando sobre Uncharted, ele é temático, então semana que vem o podcast é o Gamerlog, pra quem não sabe ainda, pra quem baixa pelo feed, pra quem não visita muito site, então na quinta-feira que vem é o Gamerlog. O Gamerlog, então, é a gente fala o que a gente tá jogando aí, os últimos lançamentos, ou não, né, jogos velhos também. E também agora eu resolvi mudar aí, pedir a opinião dos chaves. Aí. E a gente resolveu dar uma mudança, sim, porque senão vai ficar enjoado, né? Falar sempre o que a gente tá jogando, assim, mesmo papo. E resolvemos colocar alguns argumentos a mais, alguns assuntos diferentes. Por exemplo, semana que vem é um Gamerlog diferente. Então eu não vou falar sobre o que é, mas semana que vem, então, vocês visitem o site e baixem um Gamerlog, vocês vão ver aí que vai estar um pouco diferente, então, com outros temas e outros argumentos e outros convidados. Certo? O controle sempre se reinventando. É isso aí, né? Mas então, outro recado aí é que semana que vem, na quarta-feira, vocês fiquem ligados aí, se você está ouvindo isso nessa quinta-feira. Na quarta-feira de semana que vem, a gente vai fazer uma promoção aí mega especial de Natal, olha só, e vocês vão ter que responder algumas perguntinhas aí. Então fiquem de olho que é surprise, surprise. Como já falei, visitem o site que tá cheio de coluna, cheio de coisa nova aí. Tem a nova coluna aí, Overkill, do Eric e do Matheus, que é bacana pra caralho. Espero que vocês não troquem o tema, porque eu achei muito foda. É, eu só tenho que me cuidar pra falar um pouco mais devagar, né? O pessoal já reclamou, falou rápido. E o Matheus, né? Pensei que a coluna era do Matheus, mas o cara não tava na porra da coluna. É, o Matheus é assim, o Matheus some, deixa a gente lá na mão. Mentira, o Matheus é legal. Ai, meu Deus. Mas então esses são os recadinhos aí pra dar. E vamos falar sobre o podcast aí de jogos difíceis, que, velho, muitos e-mails, muitos comentários, 250 já chegou, acho. E muito obrigado, velho, valeu mesmo aí pelo feedback de vocês. Então, Matheus, eu sei que o Matheus tem uma coisa pra falar aí, que ele ficou meio brabo aí. Vamos destilar o meu veneno. Cara, eu fiquei um pouco incomodado com esse lance da galera ficar soltando nos comentários assim: ah, jogos hoje são muito fáceis por causa dos jogadores casuais. Esses jogadores casuais atrapalham os jogos, aí ele tem que fazer jogo pros leite com pera, não sei o quê. Cara, eu acho isso o argumento mais imbecil do mundo, porque ninguém começou jogando os jogos complicados, mais complexos, assim. Todo mundo começou jogando jogos simples, mecânica de pulo e ação, pulo e um girinho, que nem do Mario, sabe? Coisas que pra você ter contato com os games no começo, e esses jogos são super importantes. Você percebe o tanto que os jogos estão complicados pro público hoje, quando você vai dar um controle pra sua namorada jogar ou pro seu amigo, sabe, que não tem contato com os jogos. Você entrega pra ele, ó, isso aqui faz isso, esse aqui é o gatilho, você mira aqui, vai pra lá, a pessoa para de jogar por 2 minutos que ela tá confusa, sabe? Então, os jogos hoje, eles são mas o público é maior. Eles têm que alcançar um público maior, a indústria é maior. Então ele tem que ser um jogo atrativo tanto pro público que já tá jogando há muito tempo, quanto pro público que vai entrar nesse mercado. Então, por isso que tem os níveis de dificuldade. Se você quiser um jogo desafiador, você vai lá e muda. Tipo, você pode jogar Bayonetta num nível impossível, você tomar um hit, você morre praticamente, e pode jogar com dois botões, sabe? Tem que parar de reclamar disso. Pessoal, a nostalgia tem seu problema, mas também a galera se prende demais a ela, né? Coloquei, vou pôr agora. Porque é verdade, né? Esse debate aí, se a gente parar pra falar, vai mais um cast, né? Mas é um que foi citado pelo Matheus, que eu também acho, né? Eu até coloquei lá nos comentários, não é que o jogo tá mais fácil hoje em dia, é que ele está mais acessível, porque a gente veio de uma época que a gente jogou, sei lá, a vida inteira, sabe? E se tu der pra namorada do Matheus jogar Black Ops aí, ela não vai jogar. Ah, o jogo é fácil pra nós, tá? Beleza, mas ela não vai saber jogar. Ah, mesmo que souber, ela não vai querer jogar, porque Black Ops é chato pra caramba, mas enfim. Olha, cara. Érica, agora não é hora de polêmica, rapaz. Mas então, né? Esse foi os nossos recados aí. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Agora pode ir embora. Não, mentira, fica aí. E o primeiro e-mail já, cara. Então, eu vou ler aqui o primeiro e-mail do Rafael Taira de Vinhedo, que eu continuo com a dúvida se ele é da cidade de Vinhedo ou se é o sobrenome dele. Por favor, Rafael, esclareça isso pra mim. Eu acho muito importante. De jogos difíceis, pra mim, existem muitos. Pois eu sou bem ruim em games, apesar de ser japa e ter muitos jogos, né? Aquele complexo de o cara da faculdade fazendo vestibular, o japonês lá, você acha que ele é super inteligente, mas na verdade o cara, né, não vai te oferecer muito risco. São poucos os jogos que eu zerei. Acho que zerei mais os sons de PS1. Tony Hawk, prefiro não opinar, pois eu joguei o primeiro e o terceiro. Um jogo que eu acho difícil do PS2 é o Mafia. Sou ruim de mira em jogos de tiro, que é um negócio complicado. Somos dois. Né, porque basicamente é o que você precisa no jogo de tiro, é a mira, meu amigo, então. Não, nada que uma metralhadora não resolva, velho. Você tá atirando pra todo lado, uma hora você acerta. Olha, velho, que treinado em Borderlands. Ah, é. Outro jogo que ele cita aqui é o Courier Crisis. Esse jogo... é o tipo de um ciclista que tem que ficar entregando encomendas do PS1. Tipo, entregando... Essa frase ficou meio estranha. Também acho difícil demais. O freio da bicicleta era muito ruim. Por causa de... Eu batia quase toda hora e toda vez que batia ou caía da bike, perdia vida. Além de ter muito trânsito nas ruas e você... E se você andasse muito devagar, cachorro te perseguir e te morder pra tirar a vida. Cara, esse jogo é tipo a vida, como diz nosso querido Juri. O Diablo pra PS1 eu achei muito difícil porque ocupava muitos blocos humanitários. Essa é a melhor desculpa, velho. Essa é a melhor desculpa. Não, essa é genial, né, cara? É difícil porque o cara não conseguia salvar, né, o jogo. É muito difícil. Imagina, o cara tá lá no meio do jogo e tal. Porra, não tem espaço, não tem como deletar no meio do jogo. Agora o que eu faço? Tem que pensar de novo. Imagina, sofro frustração, Rafael. Street Fighter 3 também acho difícil porque poucos personagens eu conseguia dar especial e porque não tinha meus personagens favoritos. Tipo, ele é difícil porque não tinha meus personagens favoritos. Basicamente, o jogo é difícil tipo, pra esse cara porque ele é ruim, né? Oh, foi mal. Pô, coitado, cara. Ó, Crash, concordo com vocês que é difícil, mas acho mais difícil é o 2. Tipo, Crash não é difícil. Como assim? O problema do Crash é que você morre com um hit, né? Mas isso o Mario também era, praticamente. Tu tem aquele Ubadá lá. Como é que é o nome do Máscara? Muito divertido. Enfim, acho que é Uga Buga. Acho que é Uga Buga. Aquele cara é muito legal. Crash é muito bom, gente. Joga um Crash. E tem um jogo da época de jogos pra Windows 95 e 98, que é o Shivers 2. O Cativeiro das Almas. Olha só. Que é um jogo de puzzle, survivor, adventure, e que meu irmão e eu nunca conseguimos terminar, pois sempre me embanando em puzzles. A última fase que a gente parou foi que a gente fica dentro de uma caverna com um graveto na mão. Cara, imagina a sua tensão numa caverna e um graveto na mão. Esses adventos aí são difíceis, né? É legal que ele cita que ele sempre se embanando em puzzles, ou seja, não deveria estar nesse gênero também. Ele é de uma produtora de games que não ouço mais ser falada no Super Controle, de uma tal de Sierra, olha só. Ah, Sierra. Vocês bem que podiam fazer um podcast falando sobre a Sierra. Olha, mais uma sugestão. Ele dá outras sugestões aqui, nós estamos anotando para o nosso, fazer um brainstorm aqui, que é uma equipe, tem que pedir, na verdade tem que pedir pro Diego, se ele deixa, né, ele que é o patrão. O patrão, coloca no Flipchat essas ideias aí, a gente discute na reunião. É verdade, é verdade. Tem várias sugestões aí interessantes que ele deixou, mas o da Sierra é até interessante fazer. Eu lembro que o Download fez um da Lucas Arts e eles ficaram de fazer um da Sierra. Eu sempre quis ouvir um cara sobre a Sierra, então, quem sabe, ou como diz o Matheus, a Sierra. Hã? Matheus é o Puss in Boots aí, né? É isso aí. E é isso aí? É isso aí mesmo. Então tá. Eric, tem mais alguma coisa aí pra ler? Tem uma cartinha aqui do Marcos Vinícius Alves Oliveira. Ele não falou de onde ele é, nem o que ele faz, então eu vou inventar aqui que ele é fabricante de carrinho de supermercado e mora, sei lá, em Taubaté, São Paulo, minha cidade natal. Meu conterrâneo. O amigo do Eric mandou e-mail. Meu amigo. Enfim, o Chapa, ele falou de vários jogos antigos. Aqui é um Chapa das Antigas, eu vou ler aqui um trecho do e-mail dele, que é bem grande. Ele falou assim: experimentem Holy Diver para NES no emulador. É mais difícil que Battletoads. Porra, mais difícil que Battletoads. Eu nunca joguei esse jogo, hein? É mais difícil que Battletoads. É difícil mesmo, né? É? Porra. O certo é cada um ter a sua opinião mesmo. Relaxa, a opinião é igual bunda. Cada um tem a sua. Não acho o Mega Man X o mais fácil entre os Mega Mans. Acho que o X4 e o X7 são mais fáceis e o X6 mais difícil. O X6 é mais difícil, é mais ruim. Fica a dica. Deu vontade de experimentar Blast Corps e tô gostando. Achei interessante. Que merda, cara. Se o cara faz Blast Corps, tem que ter merda na cabeça, velho. Não fala isso, eu joguei Blast Corps muito na minha infância. Pô, eu sou fã do jogo pra caralho, mas tem que ter merda, né? Pelo amor de Deus, né? É verdade. É, ele fala aqui nos jogos mais antigos, né? Alex Kidd, Miracle World. Eu achava difícil, mas joguei tanto que tornei mestre e já virei sem perder nenhuma vida. Ô, o cara é aquele cara do vídeo do Cauê Moura lá. Virei Alex Kidd sem morrer, assim, não lembro desse vídeo aí. Ah, você tá me zoando, cara. Pô, é impossível. Acho que ele falou, ele manda o link aqui também. Tem um vídeo muito legal do recordista mundial. O cara parece máquina. Bota o link, a gente vai botar o link aí no link, estará no post. É, Mickey Fantasia do Mega Drive é do capeta, mais hard que a vida real e requer muita precisão. Gastei R$20 para virar Metal Slug 3 no fliperama. Ou seja, sou ruim nesse jogo, ou é muito difícil mesmo. Só R$20? Tá, pô, não, pera. R$20, mas na época que o cara jogou, a ficha devia estar 25 centavos. É verdade. Pô, mas só, boa, 40 fichas é uma coisa razoável pra zerar, vai. Cara, jogo que eu não zerei nem com 100 fichas. Bom, tudo bem. Meu Deus. Ele cita outros jogos aqui, Mortal Kombat 3, Super Contra 2, vários jogos aqui, Dragon Lair. Pô, Dragon Lair pra Super Nintendo era muito caralho. Difícil. Eu não sabia o que fazer naquele jogo. Fala aqui, jogos diferentes, mas anos difíceis pra caramba. Fala de outros jogos aqui, Ein Hunter, Sonic Wings, muitos jogos. No final ele fala assim, que esses convidados são meio Leite com Pera, ó, pro Ives Aguiar. Leite com Pera. É, Ives. Ives tava se achando aí no Twitter. Olha só, o podcast que eu participei tem 200 e poucos comentários. É, o Ives, ó, foi xingado com leite com pera. Mas ficou legal o cast. Show de bola, pessoal do Super Controller. Valeu, Marcos Vinícius, fabricante de carrinhos de supermercado de Taubaté. Valeu mesmo aí, amigo do Eric. Muito obrigado. Então aqui, alguns comentários interessantes pra ler. Eu não vou ler vários. Vou ler um do J.C. Love aí, que ele comentou que eu tinha uma parada que eu esqueci de comentar no cast. Todo mundo esqueceu. Que ele fala aqui que tem muitos jogos que, se tu joga no Easy, eles não te davam um final nessa era 8, 16 bits. E um exemplo aí que ele lembra é o Golden Axe, que não sei se vocês jogam. O cara chega na frente da fase final e fala assim, jogar, obrigado por jogar e te fode aí, sabe? Testa no normal isso, o jogo. É verdade, isso não era pra afastar os leite com pera, pra não poder ver o final. Na época não tinha YouTube, né? Aí ninguém podia platinar YouTube, então. Mas é isso aí, também é uma parada bem subjetiva, né? Jogo difícil, como a gente já disse. Porque um cara aí falou, né, no e-mail, que Mafia 2 é difícil. Por favor, né, meu amigo? Por favor, né? Pô, Matheus, é porque ele não é muito bom em mira nos jogos de tiro. Esse é um defeito que a pessoa tem. Eu confio nesse cara aí, ó, cara. Tamo junto. Caraca, a mira do Eric nos jogos, tipo, jogou Borderlands junto, cara. É um negócio, assim, assustador. Mano, eu chego pulando, atirando pra todos os lados, cara. Ou é isso ou eu morro. E não morro, hein? Quando eu faço isso, eu não morro. Tinha ruim. Mas então é isso aí, cara. Muito obrigado aí por me ajudarem a ler os e-mails. E vamos voltar ao cast de Uncharted, né? Nosso amigo aí, Heriberto Leão. É isso aí. Nossas gactas, companheiras do Jake. Vamos lá. Estão esperando a gente. Vamos voltar logo. Então tá, gente. Valeu e até mais. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Voltamos os e-mails, muitos e-mails. Mas então, cara, vamos falar de Uncharted, né? Primeiramente, eu gostaria de explicar que esse cast está livre de spoilers, gurizada. Então, se você é um caixista muito feliz, ou se você é uma pessoa muito infeliz que não jogou Uncharted e tem um PlayStation 3 ainda, ou se, sei lá, tu quer conhecer a série mais a fundo, assim, como é que... Porque todo mundo fala de Uncharted, então escute esse cast aí que livre de spoilers total. E pra começar esse podcast, nada melhor do que a história, né? Mas não a história do Uncharted, vamos começar com a história da empresa. A empresa Naughty Dog, esse cachorrinho safado. Que nome merda, vou falar. Também acho, uma bosta. Ah, eu acho uma gracinha. Eles têm até um mascote que fica no estúdio, um cachorrinho. Safado? Bem safado. Bem safadinho. Essa é a pergunta que não quer calar. Liz, tu vai me ajudar nessa, né? A empresa que se chamava Jam, em 1900. Jam Software, isso mesmo. Que era um nome mais merda ainda, né? É pior, eu acho ruim. Ela foi fundada em 86 por dois moleques de 16 anos, cara. Eu pergunto pra vocês agora, com 16 anos, o que vocês faziam da vida, cara? Porque eles estudaram uma empresa. Eu tô com 16 anos, então. Oh, yeah. Ainda dá tempo. Dá tempo. Tá gravando o podcast. Very cat. Eu tava na Bahia nessa época. Eu não fazia nada, obviamente. Então, eles foram o Andy Gavin e o Jason Rubin. Este mesmo. Com 16 anos estudaram a Jenny e faziam jogos para a Apple II. Olha ali, Steve Jobs, meu querido. E também o Dream Zone. Pô, verdade. Eu acho engraçado que eles perderam o jogo, refizeram tudo, primeiro, assim, deles. E depois o jogo foi comprado por $250. $250 pelo jogo inteiro, tipo, os direitos de publicação. Legal, né? Caramba, esse é o preço de um jogo. Não, pra um dois jogo, garotos. É, não, pra dois garotos. Pra dois garotos de 16 anos, tá ótimo. É, deve ser mesmo. Trocava tudo em moedinha, botava na piscina e comprou, falava, tudo. Eu tô rico. É legal. É legal de citar o nome dos jogos, acho que ninguém aí jogou, a não ser o Marvox, que é... Os jogos são o Matt Gen, Sky Crazy e Dream Zone, né? Que é essa aí que porra é essa. Porra é essa, o... Né? O Dream Zone, eu tentei jogar ele por 2 minutos, eu tentei emular ele aqui no Macintosh, não deu certo. Sério? Meu Jesus. Só ver a entrada. Como é que é? Eu consigo... Não sei, eu começou a subir o logo da Gen, e quando começou a rodar, travou. Então, desse tipo... Não, teu computador não aguenta tamanho jogo. Era muito evoluído. E aí depois, né, ela virou a Naughty Dog em 89, esse nome. E eu vou mandar pra vocês o logo, que é uma coisa muito ridícula. Que coisa. Parece aquele cachorro do Máscara, né, velho? É. Nossa, e o software embaixo? Nossa, muito tosco. Pô, eu curti o segundo aí, meu, com a loira bacana aí, achei foda, cara. Louraça anos 90. Não, e ela até usa aquela camiseta branca com, tipo, com a barriga de fora, enroladinha do lado, assim. Boa, style. Eu não sei se cheguei a jogar algum jogo com essa marca. Eu acho que o Crash já não tinha. O Crash era Naughty Dog com a patinha. Mas então, né, quando ela virou Naughty Dog, ela fez alguns jogos merdas também, não se preocupe. É o Thief the Thief, que eu não conheço também, é pra Apple II. O Rings of Power, que é um meio RPG bizarro aí pra Mega Drive. E o jogo... Esse eu vi. Mas o que foi o primeiro feito, sim, depois desse Thief the Thief aí, que ficou conhecido e ficou mais famoso, é aquele jogo do 3DO, Way of the Warrior, né? Que acho que todo mundo conhece, né? É, eles apresentaram esse jogo pra galera da Universal e eles toparam fazer mais 3 jogos com eles, depois dele, assim. Porque esse, sei lá, não sei se foi o mais bem acabado, o melhor... Velho, esse jogo é muito merda, cara. Todo mundo que faz... Sério, todo mundo que fala dele fala mal. Eu não tive um 3DO. Eu tinha uma locadora aqui perto que tinha um 3DO. Fuca vai conhecer aí, a locadora do anãozinho, lembra? Ele tinha um 3DO e tinha bastante gente jogava esse jogo. Daí eu fui ver assim na época, nossa, ele é todo real. Ele, é, claro, era a época do Mortal Kombat, né? Que os personagens... Isso, é, tinha as pessoas de verdade. E eu convido os senhores e a senhora a colocarem no Google Way of the Warrior nas imagens pra ver qual é a segunda imagem que aparece. Realmente tudo bem. Tudo a ver, realmente. Inclusive, o criador desse jogo fala que o problema dele é que as pessoas levam ele a sério demais, sempre que a intenção de tudo era fazer um jogo de comédia. Isso mesmo, que mas, eu acho que duvido. Eles falaram isso aí depois e deu errado. Eu também acho. Eles falaram, ah não, era pra ser engraçado, vocês que não entenderam na época e tal. Ah, tá bom então. Pode crer. Tipo Tony Hawk Ride agora. Basicamente isso. É, verdade. Olha, era pra mais de, né, pra maiores de 17 anos. Olha só, né? E ele ganhou um prêmio, cara, vencedor de melhor animação da época. 94, aqui, Brasil Tetra. Olha ali, ó. Mas então, né, isso aí foi o... princípio mesmo. O limbo da Naughty Dog, né? É, todo mundo tem o seu limbo, né? E ninguém esperava que Naughty Dog vai fazer alguma coisa decente pra nós, né? Porra, o cachorro... Na vida dela, né? Olha o logo, né? Ninguém esperava nada. Aí... Olha o logo, ninguém espera, é verdade. E aí, então, em 96, né, que aí eu já, com o meu PlayStation, que joguei, né, o jogo que era pra ser chamado de mascote da Sony da época. Quem tava vivo, tirando o Lucas aí, deve lembrar, cara. Que é o Crash Bandicoot, né? É legal. Ah, cara, é bom, mas o Crash não tem carisma nenhum. Não, o quê? Pô, que sacanagem. Crash é super carismático, cara. Cara, sai daqui, velho. Peraí, vamos refazer a parte desse cara. Calma. É que eu era nintendista na época, eu tava lá com o meu Nintendo 64, tudo feito. Eu também concordo com ele, não vejo nenhum carisma no Crash, mas no final das contas, o Crash era o que a Rare era pra Nintendo 64. As coisas coloridinhas estavam com a Naughty Dog nessa época. Meu, quem chamou esse cara pro cast? Tinha um cara elogiando aí o que ele era legal, o podcast dele era bom, alguma coisa assim, ouvindo início aí. Depois dessa já me arrependi. Ah, não. Não, mas falando sério, cara, eu na época, é que tinha aquela época infantilizada, né? Que, nossa, o Nintendo tem um Mario, então vamos fazer o nosso mascote Sony, que era o Crash, né? E daí tinha o Dreamcast com o Sonic, e o Crash ele não pegou, né? Ele era um jogo que ele não pegou. Que é isso? A Sonic assim, ó. Isso desde o início. Não consegue colocar o mascote, agora o mascote deles é o Kratos. Só que ele combina. E combina. Ah, cara, mas tipo, ele não fez sucesso, talvez, como um mascote, assim, mas o jogo foi muito bem sucedido, né? Pro PlayStation. Mas isso nós já discutimos outras vezes, essa questão dos mascotes, que a época do Play 1 já não era mais uma época de mascote, né? Tipo, porque o videogame já começou a ficar uma coisa além de criança, de infantil, então... Nessa época aí começou essa transferência, mas ainda tinha... Isso, isso. Não, mas assim, tipo, porque pra quem vinha de uma época que era Mario versus Sonic, tipo, que tu brigava na esquina com os caras pra dizer que o Sonic era melhor que o Mario, na escola tu dava soco na boca dos caras. Verdade. Tipo, o Crash não significava nada, sabe? Nada, tipo, pra mim ele é um mascote, fede e não cheira. É verdade. Nem entrava na briga. É que essa era só a ideia deles, na real, né? Tipo, não que isso tenha se concretizado, mas era o que eles queriam fazer, era criar um mascote pro PlayStation. Ah, mas isso aí é um mascote falho, vocês têm que lembrar do Blinks, então, né? Mas a Sony na época do PlayStation 1, ela era uma empresa muito aberta a qualquer tipo de jogo, né? Ela tava entrando no mercado, então ela tinha de tudo no PlayStation, até foi a grande vantagem do console. Então, se você tinha vários títulos assim, de peso, que eram diferentes agora com a geração 3D, o Crash era aquele jogo amigável, que todo mundo podia jogar, então era um título importante pra Sony na época. É verdade, porque como a Sony tava começando o mercado de games, ela teve que se prostituir praticamente, então com o Crash ela tentou abocanhar o pessoal que vinha de Sonic e Mario, eu vejo desse jeito, sabe? A gente não pode esquecer da Insomniac, dessas produtoras que fizeram vários desses jogos aí. Tem o Spoon the Dragon, tem aquele Jersey Devil, tem muito jogo, sabe? Mas então, Kiz, ao mesmo tempo que o PlayStation apresentava outros jogos e tal... Sim, talvez também, eu só tava comentando, né? E o Crash, né, teve o 1, o 2 e o 3, e o Crash Team Racing, né? O 3, ele era muito bom, tinha fases muito variadas, assim, tinha vários estilos, assim, como um joguinho de plataforma 3D, que tinha fase que você ia pra frente, que você usava o 3D do jogo, né, até como começo da geração, começo do 3D, né, não da geração já, ele era um jogo muito bom. Ah, com certeza. Isso aí, a Sony tentou abocanhar aí a Naughty Dog, aí, tanto que em 2001 ela abocanhou a Naughty Dog e aí ficou, né, com ela, né, e aí a Naughty Dog fez o que em 2001? Criou a nova franquia, também infantil pra caralho, essa eu não joguei. É legal. Jak and Daxter, e ela fez o Jak and Daxter 1, né, o 2, o 3 e o Jak X Combat Racing. Que isso, tipo Jason X? Eu não sei, sabe? Mas é engraçado porque a Naughty Dog é amiguinha da Insomniac, que fez o Spyro na época do Crash. E aí depois, quando a Naughty Dog fez o Jak and Daxter, a Insomniac tava fazendo o Ratchet & Clank, que eu joguei e acho muito legal também. Só que daí, tipo, a competiçãozinha entre as empresas, sabe? Tipo, o Ratchet & Clank vendeu melhor do que o Jak and Daxter. E aí ficou, tipo, porque é bem parecido até, assim, o estilinho dos dois e tal. É verdade. No PlayStation 2 apareceu o Sly Cooper. É verdade. Quem que jogou Jak and Daxter aí? Pode falar mais. Assim, ele é aquele tipo joguinho de mascote da Sony. É bem divertidinho, bem feitinho. Primeiro, ele lembra mais o Mario 64. Tu tá com o mundo aberto, o mundo semi-aberto, teoricamente, tu tem várias pontes de acesso pras fases, e o segundo virou uma coisa meio sandbox, só que um pouquinho mais mal feita. Tinha veículos eram divertidinhos pra se pilotar, e no fim das contas tinha aqueles dois protagonistas que até que tem um seu certo carisma, mas não em placa. Que bizarro, né, meu? Eu acho o histórico do Naughty Dog bizarro, só fazendo essas coisas felizes, tipo, imagina o estúdio deles era cheio de desenhos, flores, sei lá. Animaizinhos coloridos da floresta. Pois é. É tipo, eles pegavam um animal e falavam, agora vamos tipo, criar um jogo pra esse animal. É. Achei uma chinchila, vamos fazer. É, mas era quase isso mesmo, porque quando eles decidiram fazer o Crash, foi tipo assim, ah, vamos escolher um animal. Aí alguém tinha um almanac dos bichos da Tasmânia, foi lá, abriu, ficaram olhando assim, ah, isso aqui é legal, aquele é legal. E eles acharam o Wombat, depois virou o Bandicoot e deu, acabou, é esse aí. É verdade isso, Liz? É real mesmo, eles acharam, primeiro eles estavam pesquisando, por isso que eu falei que eles, aquela história de ser um bicho fofo que ninguém conhecesse. Eles queriam um mascote que não fosse tipo, ah, um gatinho, um cachorrinho, um ursinho. Era pra ser um negócio que, tipo, parecesse inventado, mas que na real existisse. Aí eles pesquisaram vários animais da Tasmânia, assim, e daí... O diabo da Tasmânia não dava mais pra usar, né? É. Aí eles pegaram primeiro o Wombat, até que o nome original do projeto era Willy the Wombat, né? Tipo, Willy o Wombat. Nossa, que mas merda. Aí depois ele... É, não, histórico de nomes é horrível. Porra. E aí depois eles trocaram pelo Bandicoot, que é um tipo de animal também, daí virou Crash Bandicoot mesmo. Mas é tudo animal esquisito, assim. É, olha só, o Bandicoot, o Dexter depois, né? E eu tô feliz, sinceramente, que não teve um jogo com Naughty Dog mesmo, sabe? Eu tô muito feliz que isso não... aquela loira ali, né, do logo aí. Pô, oh, ia curtir o jogo com ela. Estilo deve ter, gente, né? Assim. Eu achava que o Naughty Dog era aquele cara do Crash lá, o tal do Tiny Tiger, um negócio assim. Mas ele é um tigre. Não faz sentido, mas eu achava que era ele. É, tudo bem. É, Tiny Tiger, Naughty Dog, daqui a pouco o Horny Cat. Sei lá. Mas então, vamos ao que interessa nesse podcast aí, né? Que já que falamos um finalmente, pouco, né? Da Naughty Dog e seus jogos absurdamente bons. Eu só queria citar aí que os jogos, o Jack and Dexter aí, ele ganhou top 25 PlayStation 2 dos melhores do mundo, assim. Então, isso não é uma coisa difícil de ganhar, mas ganhou, né? Aquele selo de Greatest Hits também, o Jack and Dexter tem, o Crash. Ah, isso aí é isso aí eu acho que sacanagem da Sony pra ajudar as empresas, saca? Porque vai tomar no cu. Tem uns jogos tem merda que fazem parte dos Greatest Hits, alguma coisa assim. Ah, também, é verdade, verdade. Deve haver um início para qualquer grande caso, mas a continuação até o fim, até que esteja completamente terminado, é que produz a verdadeira glória. Sir Francis Drake. Here off the coast of Panama, where we just recovered what we believe to be the coffin of legendary explorer Sir Francis Drake, who was buried at sea over 400 years ago. Are you sure you want to be defiling your ancestors' remains like that? You make it sound so dirty. E aí, então, chegamos no ano 2007, que é o lançamento do nosso querido jogo que falaremos agora, que é Uncharted Drake's Fortune, cara. Eu sei que o projeto veio muito antes de ser lançado, alguém pode explicar aí? Assim, por volta de 2004, a Sony entrou em contato com eles, que eles queriam que eles lançassem uma nova propriedade intelectual para o seu novo console. Não que meados de 2004 tinha algum rumor em cima do PlayStation 3 ou alguma coisa. Então aí, quando eles começaram esse projeto, eles queriam que fosse algo que as instruções que eles receberam, que fosse algo que levasse o poder do console ao máximo, tanto que o codinome do projeto se chamou Projeto Big. Olha ali, Projeto Big. Super tá, presunçoso. Mas assim, meu, tipo, eles pediram bichinhos, não dessa vez, chega de bichinhos, né? Como era pra ser? Com a Sucker Punch. Que fazia Sly Cooper e eles acabaram fazendo Infamous mais tarde. Não, mas no caso do Naughty Dog, os criadores, aqueles caras de 16 anos, eles saíram da empresa. Foi tipo a Rare, assim. Foi comprada pela Sony e depois de um tempo eles saíram. Então a empresa, como não tinha essa ideologia mais deles, eles queriam mudar de qualquer forma o jeito que trabalhava a empresa, essa cara da empresa. Então culminou nisso. A Sony queria novo título pra mostrar a potência do PlayStation 3, que ainda não era só um projeto, ou nem isso. E a Naughty Dog queria mudar o rumo da empresa. Uniu o útil ao agradável, no final das contas. É, que daí também, assim, entrou a Amy Hennig, que é a responsável, ela é, tipo, a diretora do jogo, do Uncharted, e ela é foda, assim, ela é muito animal, ela escreve, ela dirigiu o jogo, e ela foi responsável também por essa, pelo estilo, assim, meio filme de ação, Indiana Jones e etc. Foi uma das referências principais dela. Vamos ver se ela é gata. Ai, por quê, né? Por que a mulher tem que ser gata, né? Ela não pode ser só foda, né? Ela não pode ser só foda. Não, cara, tem que ser gata também. Não, ela não é gata, mas ela é foda, hein? Viu, Liz? Olha, é, tudo bem. Não, é bacana que ela é responsável por, tipo, todo o diferencial do Uncharted, né? A história, o roteiro. Sim, nós tínhamos citado ela no podcast das mulheres nos mundos games e tal, eu lembro dela. Só. Ela é uma das pessoas mais fodas, eu acho, assim, tipo... Ela, no Uncharted 2, ela que foi o líder de todos os 150 pessoas que trabalharam no jogo, incluindo os atores que fizeram, assim, ela que dirigiu também. Ela é muito foda. Oh, legal. Ele, se eu não me engano, ela também escreveu Legacy of Kain, a série, né? Sim. Olha ali, hein? É, a mulher é foda. Ela trabalhou na EA já também, na Nintendo. Ela é bem experiente, assim. Ela na tem, Nintendo? Tipo... Putz. Putz. Eu falar isso. É, ela trabalhava primeiro como artista, na real. Ela era animadora. Ah, ela tem, tipo, sei lá, quase 20 anos de experiência, eu acho. Um negócio assim, ela é muito velha na indústria dos jogos. Né? Bem rodada. Não, como assim, Eric? É nada, experiente. Claro. Mas então, esse projeto Big aí, né, pelo que a gente ficou sabendo, foi só em 2006, né, que tinha o nome, né, o trailer do Uncharted. Não sei se ele tinha já esse nome, Uncharted, mas eu me lembro muito bem que as imagens e tudo que tinham mostrado até na época, assim, ele era chamado de Dude Raider. Hã? E eu não levava fé nenhuma, eu tipo, nossa, que merda, mais um jogo chato igual o Tomb Raider. Okay, eu fiquei de boca aberta quando via as imagens, assim, eu super não tive uma má impressão, assim, de, ai, vai ser igual o Tomb Raider, nem nada. Eu fiquei tipo, puta, tem potencial, hein, tem potencial. Mas tu curtia Tomb Raider ou Liz? Antes disso? Não, eu gostava também, eu sempre gostei desse estilo de jogo, na real, mas... Ah, tá. Pelo que eu vi também, na verdade eu também fiquei bem bobinha porque eu achei foda, bonito, assim, sabe, tipo... Tipo, porra, que bonito vai ser, sabe? O que mais impressionou nessas imagens era a questão de expressão facial do cara. Você via ele espiando atrás da... É, olhando pra trás, espiando pra ver o que ia achar. Coisa que eu tava acostumado com aqueles bonequinhos sem expressão nenhuma, você toma um choque. Choque de realidade na cara. Já. Não, pior é que e o lance é que essa... O que eles usaram no primeiro Uncharted, até tiraram no 2 e parece que pelas imagens vai ter no 3 também, é o que se chama de blend de normal map. Tipo, o normal map é responsável por fazer que o modelo, que não é high poly, tipo, ou seja, ele não é de alta resolução, ele não tem muitos milhões de polígonos, ele tem algumas milhares de polígonos, ele é responsável por fazer parecer que, tipo, a roupa tá dobrada, a pessoa tem ruga no rosto, essas coisas. O que eles usaram é, tipo, fazer mais de um normal map, ou seja, um normal, um molhado, um todo enrugado, tipo, com a pessoa com uma expressão bem forte, com a roupa enrugada. O que eles fazem é, tipo, botar uma máscara em algumas áreas pra parecer que só aquelas áreas estão enrugadas. Então, uma das coisas que eu achei mais foda quando eu joguei o jogo foi isso, assim, tipo, tu entra na água e tu fica molhado até o joelho, se tu andou até o joelho. Cara, assim. Isso é maneiro, velho. É, uma tecnologia que foi feita justamente porque, tá, vamos explorar o potencial gráfico do Play 3 pra deixar todo mundo de cara. E foi isso que eles fizeram, eles focaram principalmente em deixar o jogo foda, bonito e, tipo, benchmark, tipo, ah, é isso que o Play 3 pode fazer, sabe? Uhum. Na época o PlayStation 3 não tinha quase nada, né? Nada, né? É engraçado você pegar, por exemplo, o Heavenly Sword, que também foi basicamente no mesmo projeto, assim, de mostrar o potencial do PlayStation 3. Se você pegar ele hoje, você fala, meu, isso aí é uma tech demo, ele tá mostrando o Six Axis, como que funciona, ele tá... E o jogo, se for ver, não é tão bom assim. E o Uncharted não, ele... Como assim não é tão assim? Bom? É, cara. Ah, Lucas, não, eu gosto, cara, tipo... Tem é divertido, divertido. A mina do Fringe lá, mas, tipo, ele não chega nem aos pés do Uncharted. A mina do Fringe. Não, com certeza, não chega nem aos pés, mas ele não é tão ruim assim, não, cara, ele é um bonzinho. Não, eu gosto dele, cara. Mas é que tá, o que o Play 3 tinha na época? Tinha Lair, né, cara? Você lembra daquele merda? Ai, meu Deus do céu. Tinha aquele jogo que a gente já jogou, aquele Folklore, uma coisa assim, sabe? Horrível. Não, o problema era o seguinte, o PlayStation 3, ele saiu depois do Xbox 360, então você já tinha o console HD na geração e já tinha a novidade que era o Wii. Pior do que isso, ele saiu caro. caro. Ele saiu a $600, ridículos lá. Dobro do preço do Wii. Dobro do preço do Xbox, né? E ainda falaram que ele perdia dinheiro com esse preço, você lembra, né? A cada Play 3 vendido, perdia não sei quanto, né? E puta que pariu, né? Que fim vai dar isso aí? Então o que eles falaram pros compradores? Cara, você vai ter que trabalhar mais pra comprar o PlayStation 3, mas você vai pegar um console que é capaz de rodar esse tipo de jogo. E mostravam os jogos lá. E conforme ia passando o tempo, algumas exclusividades que eles mostravam falavam que só ia rodar no PlayStation 3, ia pro Xbox, ia mais barato, e coisas novas estavam indo pro Xbox, não restava nada. Restava, tipo, Metal Gear, God of War e Uncharted. E eu queria lembrar também que na época teve a ameaça do Metal Gear, né, e pro Xbox, vocês lembram dessa parada aí? Que todo mundo falava, meu Deus! Ah não, o Metal Gear vai pro Xbox agora. E os caras que tinham Xbox ficavam falando, vão perder a exclusividade Master de vocês. E aí tinha o Gran Turismo 5, que, né, saiu ano passado. É, isso aí. Gran Turismo Forever, né? Isso aí. Ó, já tinha lançado na época do Uncharted, que não tinha no PlayStation 3, por exemplo, que o Xbox já podia contar. O Xbox já contava com BioShock, já contava com o primeiro Gears of War, e já contava com o Mass Effect. Era um console muito melhor pra você comprar na época e muito mais barato. Na época que lançou o Uncharted, o PlayStation nos Estados Unidos só tinha vendido 2,5 milhões. É tipo, era um público muito pequeno. Mesmo o Xbox sendo um ano mais velho, ele já tinha 8 milhões e o Wii já tava batendo 5 milhões. Tipo, ele tava bem atrás da geração mesmo. E aposto que metade desses 2 milhões foi eu comprando, achando que era um grill. Ele tava na época, né? Eles queriam fazer um churrasco e foi revoltado. Uma coisa que eu achei bacana, eu tava lendo no livro sobre a direção de arte que tem do Uncharted, que foi lançado pela Ballistic, que toda a direção artística do primeiro Uncharted, ela foi focada em contrastar com os jogos monocromáticos que existiam na época. Tipo, o próprio Gears, assim. Meu marrom, Deus, tem 8 cores, tem. É. É então... True color. 256 cores. A ideia era justamente fazer o contrário disso, era fazer um ambiente que fosse mais vibrante, mais colorido, pra poder, até pra poder se destacar, pra vender mais até, assim, sabe? Tipo, como um diferencial, assim. Eles escolheram essa temática de floresta, selvagem, coisas coloridas e verde. E olha, no funcionou, Gears of War, né, cara? No Gears of War tem 36 tons de cinza no mesmo negócio. É verdade, cara. E olha, funcionou, porque eu tava falando com o Matheus antes. Como a gente falou, o PlayStation 3 não tinha muita coisa vendida. Mas quando saiu o jogo, cara, o PlayStation 3 aumentou as vendas bizarras, sabe? E o jogo vendeu pra caralho. O jogo vendeu muito, sabe? Pra aquela... aquele número de PlayStations vendidos, o Uncharted vendeu demais, sabe? A gente hoje compara um grande lançamento pra atingir o sucesso com 1 milhão de cópias vendidas, né? E hoje em dia já tem, tipo, 50 milhões de PlayStations, 50 milhões de Xbox, então esse número é um pouco razoavelmente fácil de atingir. Naquela época, o Uncharted levou apenas 11 semanas pra atingir 1 milhão. Tipo, com 2,5 vendidos nos Estados Unidos, ele levou, tipo, menos de um ano já tinha 1 milhão de cópias vendidas, sabe? Mas ele foi, tipo, o Uncharted foi um sucesso gradual, porque como a base, ele foi responsável pela base de PlayStation crescer. Conforme essa base ia crescendo, o jogo ia crescendo. Tipo, ele é um exemplo de must have. Tipo, foi todo mundo que fica comprando... É, exato. Quem ia comprando PlayStation, exato, falou, cara, você tem que jogar Uncharted. É, era um jogo obrigatório mesmo, total. Assim, must play, senão você era não é um merecedor. É, eu comprei meu Play 3 pra jogar o Uncharted. É, eu também. Como é que é, Lucas? Era isso ou Lero? É. Ele foi o primeiro exclusivo pra dar pena, né? Pra... E da Naughty Dog, né? Porra, é essa, cara. Ah, é, da Naughty Dog também. É, mas tipo, pô, além do sucesso de venda por parte da galera que compra, cara, foi assim, os críticos enlouqueceram, todo mundo deu uma nota muito alta pro jogo, pagaram muito pau, assim, tipo, e óbvio que isso acabou alavancando pra, com o tempo, as pessoas comprarem mais e considerarem um greatest hit, um must play, assim, ele era tipo... Ele era tão jogo de play, o 3, assim, quero mostrar o videogame, que ele tinha o 6x6, né, no meio, que no 2 tiraram totalmente essa parada aí. E, sabe, andar em cima da ponte, tinha o 6x6, quando aquele bicho te agarra no final, eu não vou falar o nome do bicho, mas enfim, tem mais partes, né? Pra nada. É, pra mim, uma das coisas que eu gostei muito no Uncharted, quando, depois, assim, não antes de jogar, porque antes de jogar eu não sabia muito bem como é que era a história, né? Tipo, eu tinha visto a parte gráfica só. Mas aí quando Admite que o que tu gostou mesmo foi que tinha o homem gostoso lá. Tu falou isso por causa do gráfico e tal, disse, tem homem bom agora pra eu jogar. Foi o topete do Nathan. Ah, não, eu curti porque, assim, também tem o fato de eu ser muito fã de Indiana Jones. E, tipo, a história é bem similar, tipo, Indiana Jones moderno. Meu Deus, muito. Demais, então, né? Tipo, o próprio estilo de escrita mesmo, de ser engraçadão, assim, de ser galã, sabe? Sim, debochado e tal. Tem essa narrativa cinematográfica, sabe? É. Até o final do jogo, que tem a parada mais... Sobrenatural, eu até comentei, cara, Indiana Jones total, sabe? Final, total, assim. Sim, com certeza. No começo do jogo, tu tá lá, né, do primeiro jogo agora, citando, que tu acha o baú, né, do Isso, e, do, né? O antepassado dele. Sir Francis Drake. Sir Francis Drake, que existiu, né? Quem não sabe aí, Sir Francis Drake existiu de verdade, veja só. Ele ajudou, só dado histórico, ele que ganhou da Invencível Armada. E que ele é considerado por muitos o primeiro pirata de todos os tempos, o Sir Francis Drake. Cara, se seu antepassado venceu a Invencível Armada, você pode se esperar uma coisa foda dos descendentes. O que eu gostei no começo do jogo foi que ele não te dá assim, nossa, tu acha o baú já, e aí tem a mulher lá entrevistando ele, né? Esqueci o nome da puta agora, né? Que é Helena. Não chama ela de puta. Velho, qual é o nome dela? Ellen, né? Helena. Ah. Helena Fischer, isso aí. Ela tá entrevistando ele e tal. E daí ele abre. Helena Peixinho. Assim, e daí ele abre o baú e daí chegam os piratas e ele fala, ah, piratas? O que? Como assim piratas hoje? não, é o piratas, aí vamos dar um jeito. Sully? We got some trouble. Hurry it up. Okay. What's going on? Pirates. Pirates? Yeah, the modern kind. They don't take prisoners. At least not male prisoners. Wait, what are you talking about? Ficou bom, sabe? Vamos dar um jeito. Como protagonista, ele é muito foda, mas eu acho legal todos os personagens. Eu tinha esquecido da Helena aí. Mas o Sully é o melhor personagem que tem. Mas, pô, Helena, uma das coisas que eu gostei mais nela é justamente o fato de ela... Eu acredito nela, sabe? Ela não é uma mulher que tá lá, tipo, quase sem roupa, toda gostosa, matando piratas, assim. Tipo, ela parece desajeitada, ela parece real, ela parece acreditável, sabe? Por isso que eu paguei o pau. Eu, como mulher que joga, de vez em quando eu me frustro, sabe? Tipo, jogando num jogo em que a mulher, ela, tipo, tá lá de biquíni, salto alto, correndo, assim. Ela não, ela, tipo, tá lá fazendo o trabalho dela, acontece uma merda, ela se mete no meio, ela é obrigada a se virar, sabe? Apesar dela ser um personagem que, se olha por fora, ela é realmente um personagem tipo clichê, que é o de primeira viagem, que coloca uma arma na mão, e é possuído por um espírito de matador assassino e consegue... manipular armas como ninguém. Só que ela é mais ou menos, como eu falo, ela é humana antes de ser mulher. No contexto do jogo, esses clichês fazem sentido, sabe? Muita gente jogou o jogo em 2007. Vocês jogaram ele em 2007? Não, eu joguei ele esse ano também. Eu fui jogar ele só em 2009, quando eu comprei o Play 3. Eu joguei ano passado. Eu gostaria de falar o seguinte, que eu também joguei em 2011 e eu me impressionei muito com o jogo em 2011, cara. É um jogo... Até graficamente, velho. Uhum. Até essas partes que a Alice falou aí, de colocar o pé na lama e daí tu sair assim e tá molhado e vai secando com o tempo e as expressões faciais. E as roupas deles, velho, não sei como é que vocês chamam técnicas de... As texturas. Toda a textura da roupa dele, tu vê que ele tem três camisetas e aquele lenço homossexual, mas, cara, é muito foda. Não, mas e a massa também que, tipo, ele não fala só nas cutscenes. Tu tá jogando com ele, aí tu tá numa emboscada e ele, damn, again, tipo, ali ele no meio, as saca? Coisas. Ele tá sempre comentando, cheio de piadinhas, por isso que ele é Indiana Jones com John McClane, saca? Mas, por exemplo, o primeiro, ele vai assim, você tem a parte de plataforma, parte de tiro, plataforma, parte de tiro, parte isso mesmo, cara, parte de tiro. Isso irrita pra caralho, cara, isso quebra toda a narrativa, sabe? E isso até o Matheus tava comentando comigo, né, depois que ele jogou o 2, que tipo, no 1 tu sabia quando tu ia ser emboscado, né, tu chegava naquela área aberta e tu diz, pronto, já tá vindo. É verdade. Eu até comentei contigo que no 2 não tem isso aí, sabe? Não, e no 1 também, tá, mas isso a gente fala depois melhor do 2, mas no 1 também, cara, tu esquece chegar em stealth mode, não existe isso aí. Não existe. Não, é verdade, é horrível isso. A mecânica de ficar atrás das coisas, de cover, tá muito bizarra, assim, muito, eu sempre errava, sabe? Tipo, eu sempre chegava perto e saía, sei lá, tinha alguma coisa que tava errado, e no 2 eu não tive esse problema em nenhum momento. É. Mas uma coisa ruim do cover também é que às vezes, tipo, tinha um personagem perto da muretinha, e eu chegava perto dele pra atirar ou pra dar uma porrada nele, e o botão é o mesmo de cover, sabe? E às vezes ele abaixava, sabe? Ó, atrás da muretinha. Ah, é verdade. Eu digo isso, cara, mas aconteceu muitas vezes no primeiro jogo. Ou pra tu desviar da granada, que é bolinha também, tu desvia da granada e tu gruda na parede logo em seguida. Tu tem que dar aquele pulinho, né? Que tu dá ele dá um pulinho longe e ele grudava ali, sabe? Estático. Pois é, que tu lembrou esse lance da porrada, isso aí eu achava muito massa, porque na maioria dos jogos, tu pode dar o soco nos caras também, o chute, mas só numa determinada hora. No Uncharted, não. Tu vai dando tiro, tu vai pra cima do cara, tu dá chute e porrada quando tu quiser. Tipo, não tem aquele momento certo pra te apertar o botão. Isso aí, na época, eu achei muito fodido. Eu digo, bó, tipo... tu lá atirando os caras e não acerta, eles digo, tá, vou pra porrada. Eu corria pra cima deles e pau, soco e tal. Isso aí é muito foder. E também. O bom de chegar pra cima deles com o tiro é que tu mata na hora, né, cara? É bom. Tu mata na hora eles. Mas, e, tipo, meu, no 2, quando juntaram uma mecânica boa de cover com essa história de porrada na hora que você quiser, cara. Então, criou uma mecânica de stealth muito boa. Tipo, teve sessões no 2 que eu passei inteiramente só no stealth e eu achei que eu não ia conseguir. Aí eu joguei de novo e daí eu fiz diferente e deu certo. E no 1 eu não conseguia fazer isso. Não tinha como. No 2 eles pegaram uma coisa meio Batman com Asylum. Você aperta o mesmo botão pra socar e o outro pra dar o counter quando o cara tentar te atacar. É, e daí o lance, que eu acho que é o que eles focaram em termos de direção de jogo mesmo, era te fazer se sentir fodão, que é uma coisa que eu também senti no Batman, e que no 2 é muito foda, tipo, tu tá lá, pá, metralhadora, granada, se abaixa, vem no lugar, pega sniper, pega o cara, dá umas porradas, e tu se sente muito no controle, muito foda, tu se sente... John McClane, é isso mesmo? É, John McClane. Tipo, como eu sou foda. Só uma coisa, eu agradeço uma coisa, que senão o jogo ia ficar muito pior, seria se os parceiros não morressem no meio do jogo. Nossa, isso é bom, cara. Isso é a melhor coisa que inventaram, velho. Porque... que bom que isso não copiaram do Gears, né? Porque, ai... Eu pego o exemplo Resident Evil 5, sempre vou pegar esse exemplo, que a Chevy é muito burra, sabe? A inteligência artificial. Ela é muito burra, meu. E aí no chat não tem isso, eles são burros também, só que eles não morrem, sabe? A inteligência artificial nesse personagem secundário, ela não é boa ainda. Então é muito melhor que eles não morram e não vão na tua frente, que tu atira e a explosão aconteça em ti, como eu morri umas 20 vezes no Resident Evil 5, que tipo, tô lá atirando com a bazuca, ela vinha na minha frente e boom, explodia, morreu os dois, sabe? Eu só quero comentar mais uma coisa pra vocês em relação ao 1, que é uma coisa pessoal, assim, depois que eu terminei ele, que é um jogo totalmente pra essa geração, mas ele é um jogo que me trouxe muito feeling old school, assim, sabe? Tipo, parecia aqueles jogos antigos, assim. Por isso até que eu comentei no início que Nathan Drake é o Pitfall Harris moderno, né? Porque ele realmente, tipo, eu terminei o jogo de, bah, cara, que jogo bom, divertido, muito old school, é muito old school, assim, ele passa um feeling muito bom. Dá pra pular pro 2, assim, pra introduzir o 2, porque eu acho que, tipo... Eu até queria falar um pouco da história do 1, vocês querem falar? Não, sem spoiler, assim, só pra citar. Não, sem spoiler. É. Então, pra não contar muito spoiler da história de Uncharted, do Drake's Fortune, ele conta a história do Nathan Drake, que é um caçador de tesouros, e junto do Sully, eles partem em busca da fortuna de um velho antepassado do Drake, que é o Sir Francis Drake. Tanto que ele tem um anel dele no pescoço, e até a Lena pede se é de alguma ex e tal, e ele fala... Não, esse aqui é do Sir Francis Drake. Ele acredita que o Sir Francis Drake é antepassado do Nathan Drake. E aí, né, durante o jogo, logo no começo, na realidade, eles pegam o caixão do Francis Drake e lá tem o diário dele, né, bem Indiana Jones. E aí esse diário aí revela o... E nesse diário aí, ele vai descobrindo pistas sobre o tesouro do El Dorado. Pra mim, a própria história foi muito bem escrita nesse ponto e eu acho que, tipo, quanto mais você falar da história do jogo, pior é essa. E aí ele quer grana, né? Ele, o Sully, vivem pela grana. Ah, se fosse do lado do Nathan Drake, eu ia de graça. Eu curto o Sully e o bigode dele, sem mais. Cara, é um dos melhores personagens ali envolvido. Até os vilões do Uncharted 1 e do 2 são... Poxa, tem bons, cara. Eles são clichê pra caralho de aventura da Sessão da Tarde, mas nem por isso deixa de ser muito foda, sabe? Mas essa graça, justamente. Exato, exatamente. Essa graça, assim. É, tanto que a inspiração deles veio do Indiana Jones, né? E desses serias aí de aventura. E Uncharted 2, então. Já que vocês estão falando mal do 1 aí, Uncharted 2. Esse é foda, cara. E aí? Esse sim. Eu não disse metade do que eu vi, pois sabia que não acreditaria. Marco Polo. My blood. That's my blood. It's a lot of my blood. Cara, esse foi o primeiro jogo que eu peguei pro Play 3, que eu comprei, né? Peraí, eu peguei o 2 antes do 1. Aliás, eu nem joguei o 1. Nossa, é, Lanza Neto. Não, eu também joguei o 2 antes do 1. Eu joguei o 2 Você tem medo? Foi assim, eu comprei os dois, tipo, pro. Eu peguei. Na verdade, eu não comprei um, eu peguei emprestado. Comprei o 2, peguei o 1 e não aguentei. Eu falei, ó, oh, eu vou jogar esse 2 antes. Nossa, eu achei um absurdo, porque eu peguei o Play 3, o primeiro jogo que eu pus é Uncharted 2, tipo, bah, não acredito. E eu tinha um Wii antes, né? Daí eu fui. E agora é que se melhora, hein? Salta, meu amigo. Nossa, eu só seus olhos olhando. Explodiram. É, explodiram, velho. Eu ficava olhando, e falava, chamei todo mundo aqui de casa pra ver os piatas, chamei minha mãe lá. Cara, minha mãe praticamente jogou junto comigo, porque ela ficava me assistindo jogar o tempo inteiro, assim, acho que ela viu o jogo inteiro. Isso é maneiro do Uncharted, né? O jogo é tão bonito, é tão cinematográfico, assim, que o pessoal curte ficar olhando, né, cara? Pra mim, isso tem tudo a ver com essa vibe de filme dele, assim, com essa pira que ele tem de ter essa inspiração em filmes. Porque quem não tá jogando, assim, a maioria dos jogos, quem não tá jogando, acaba não se divertindo tanto, porque, né, tipo, não tem muito o que olhar, normalmente o jogo é bastante linear. É, e no caso do Uncharted, pelo que eu percebi das pessoas que estavam na minha casa quando eu comecei a jogar, que era, tipo, meu primo, minha mãe, foi nas férias, assim, foi bem, tipo, o pessoal parou, sentou e ficou olhando, e não ficou de saco cheio, sabe? Ficava torcendo, ficava falando, comentando, fiquei muito de cara, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Ele é comparado ali com o cinematográfico do Metal Gear, o Metal Gear é chato de assistir, cara, eu acho. Metal Gear. A história de Uncharted 2 acontece enquanto você vai passando. Mas, cara, Uncharted 2 tem 90 minutos de cutscene, cara. 90, não parece que tem tanto, tem uma hora e meia. Sério? Caraca! Nossa, definitivamente eu não percebi isso. Então, foi quando eu percebi, eu li isso hoje, na real, porque tá no livro sobre desenvolvimento que eu tava lendo hoje de tarde. Quando eu li, eu fiquei, para, nada a ver. E tem mesmo, 90 minutos, não parece, tu não sei. Porra, cara, é um filme, meu, é tempo de longa-metragem. Que maneiro, cara. É, ele veio em 2009, né, Uncharted. 9. 2 anos depois. 2009. É verdade. E melhorou. Uma retomada do PlayStation. É a vingança dele. Foi ele. Que a gente tinha mudado o cenário totalmente. A gente tinha falado que não tinha exclusivo nenhum pro PlayStation 3, que o PlayStation 3 ele era não compensava em relação ao Xbox. E em 2009 o problema já tinha se invertido completamente. Que o PlayStation 3 tinha lançado a versão Slim. Já... Eu não chamo ela de Slim. Eu chamo ela PS3 normal. O outro que é Fat. É. vamos retomar. A Sony lançou o PS3 normal. Exato. Deixou a turbina de lado. Exato. E falando em turbina, tinha. O concorrente tava pegando fogo, o Three Red Lights tava no auge. A Microsoft não conseguia lidar com esse problema, então quem tava comprando um videogame já tava pensando nisso. E os exclusivos do PlayStation 3 começaram a surgir. Já tinha Metal Gear na parada, já tinha o Killzone aí, que o pessoal começou a gostar. Já tinha o Infamous, já tinha lançado. Ou seja, o PlayStation 3 já era um console que valia a pena pelos jogos que ele tinha. E aí tinha bastante variedade também. Por exemplo, o PlayStation 3 tinha o Little Big Planet, sabe? Então, pra uma audiência diferente. Eu sei porque quando eu fui comprar o Sony... Meu Deus! Caraca, agora foi do fuga isso aí. Que foi isso? Eu gostei do desprezo pelo Little Big Planet. Mas quando eu fui comprar um console, vou comprar um. Eu tava em dúvida mesmo se eu ia comprar um Xbox ou se eu ia comprar um Play 3. Quando eu vi, tipo, os exclusivos que tinha pro Play 3 e que eu me identifiquei muito mais, tipo, o Uncharted 1 e o 2, e, enfim, pra mim, na real, o que me fez comprar o Play 3 foi Uncharted, na moral, assim. Pra mim, foi o que vendeu, assim, pra mim, o Play 3, sabe? Foi o que me fez comprar, me convenceu a comprar. Acho que todo mundo teve essa dúvida, ainda mais nessa época aí, né? Que o pessoal até falava, ó, eu não. Ano que vem, eu nunca tive essa dúvida. Eu não, sou Sony Fag, não. Não era sonista. O meu não foi sonista. É meio que raiva pela Microsoft, pelo meu segundo 360 queimado, aí eu desisti. Já tava... O negócio tava tão precário no bichinho que o leitor de DVD tava saindo pra fora do negócio. Meu Deus. Tava regurgitando. Não quero mais esse jogo. O Uncharted 2 foi o game do ano 2009, né? Foi ótimo, todo mundo. Em ano que lançou o Batman Arkham Asylum, né? Não é tipo concorrendo com ninguém, né? Cara, que ano mais bonito, né? Que ano produtivo. Esse ano vai repetir também. O novo 98. Esse foi o Uncharted total. Não, se lançasse Mass Effect esse ano, era sacanagem pra quem tivesse que gastar dinheiro. Ai, ia ser zoeira. Eu vou comprar o 3 na edição de colecionador. Eu já fiz o pre-order. Só vou esperar meu camarada ir pra Nova York e pegar lá na Best Buy, porque ele vai me trazer, tipo, 2 dias depois. Yes! Já ia falar isso. Você ia ter paciência de esperar, né? Mas agora... Não, ele vai casa ao mesmo. Ô camarada, se tiver camaradas que forem camaradas com a gente. O pessoal comunista demais. Comunista demais. Mas e aí, Uncharted 2, o que que ele mudou aí do 1, né? O que que ele melhorou, piorou, vocês que... Tudo, tudo melhorou. A começar pelos gráficos, né? O gráfico do 2, você vai comparar com o primeiro. O primeiro já era muito foda, e o do 2 é incrível. É, e por incrível que pareça, eles tiraram o blend de normal map no 2, não tem? Ah, é? É. Chegou o ponto de tu achar que eles não compensaram no resto. Tipo, Liz, e aí, se eles tiraram isso, faz como? Então, se tu for perceber, na verdade, não tem isso de ficar pela metade molhado, sabe, no 2. Não tem. O lance é que, tipo, o jogo é gigantesco em termos de budget, né, de orçamento pra textura e pra arte, é muito maior, muito gigantesco. E, tipo, eles melhoraram muito não só o aspecto técnico, mas também o próprio character design, sabe, tipo, environment design. Eles pegaram o que eles já tinham na questão de personagem, melhoraram, tipo, até no que eu li sobre, que é bem bacana, na real. Se quem tiver acesso ou quem puder ler ou, sei lá, baixar, nem sei se tem pra baixar o livro que fala sobre isso, que eles mostram os exemplos e tal, o processo de desenvolvimento de personagem, foi justamente isso, pra, tipo, não pegar o mesmo modelo que tinha no 1 e botar no 2. Uhum. E o que eles fizeram foi justamente pegar o que eles tinham e fazer com que eles parecessem mais maduros, diferentes, como se tivessem aprendido alguma coisa, sabe? Pelo que eu vi no making of, eles disseram que eles literalmente construíram tudo do zero. Não foi, sim, eles não fizeram tudo do zero mesmo. Eles pegaram os conceitos, mudaram, fizeram tudo de novo, as esculturas, fizeram todos os modelos de novo pra fazer animações novas, aquele esquema de motion capture também, com os mesmos atores. E pra mim, também, o que mais diferenciou o Uncharted 2 foi que dessa vez, ao invés de fazer só um ambiente de selva, como eles sempre falaram, isso, cara. Eles variaram muito nos ambientes, o que pra mim deu um ritmo no jogo muito foda, porque cada vez... Agora sim, Indiana Jones. É, agora tá. Tem neve, tem deserto, tem cidade, tem selva, tem museu, tem tudo. Mas até ia comentar do Indiana Jones, que eles até comentaram o seguinte, que é baseado no primeiro filme, né, total, que Fuca até comentou isso comigo, que o primeiro ambiente do Indiana Jones 1 é numa floresta, né, que é lá onde ele rola a bola, lá, vocês lembram, né? O segundo ambiente é no deserto, na cidade na Índia. Isso, e depois... É, o 2 é na Índia, que é o templo. É. Ah, é verdade. E o final do filme é aquele do deserto, né, aquela parte lá que tem as cobras e tal, que ele é jogado lá. Sim, sim, tá. Que seria o que está falando só do primeiro filme. Do primeiro, é. Isso, tá. Isso sim. E no final seria no deserto, né? Que é um Uncharted 3, tem a parte do deserto também, né? Falam que é a maior parte. Isso. Então isso... 50% do 3 é passar no deserto, eu diria. Exato. É muito maior. O que mudou mesmo, como a Alice falou, mas o baque que o cara toma na hora, assim, que eu joguei logo do 2 depois do 1, sabe? Foi, tipo, semana seguinte. E o que tu mais percebe é essa mudança de ambiente total, sabe? Que não é mais na floresta. E tem uma parte na floresta que humilha a primeira parte, sabe? Não, é só comparar. A água da floresta segunda é tão podre, tão sente aquela sensação de podridão, que a primeira parece uma água de piscina. Agora, falando em piscina, o que eu gostei mais do Uncharted 2 foi justamente esses pequenos momentos que eles inseriram no jogo, de te fazer sentir muito parte no jogo. A parte da piscina no hotel, por exemplo, é uma mesmo. Marco Polo. Foi uma coisa que eu achei tão engraçado e tão espontâneo, que eu parei pra rir na hora, assim, eu sabe? Eu larguei o controle e comecei a rir, velho. Eu também fiz exatamente até isso, até hoje, assim. É piada interna com meu amigo aqui. Agora, momentos especiais que eu acho que o 1 não tinha desse jeito. O 2, ele conseguiu... fazer com que tu... um era tipo assim, plataforma, combate, como a gente tava falando. O 2, ele quebra isso com alguns momentos específicos, com mecânica um pouco diferente, né? Tipo, uma hora você tá matando alguém, na outra você tá subindo na montanha, na outra você tá fugindo de um carro, na outra você tá matando um helicóptero, na outra você tá em cima de um trem. É tipo, tudo muito diferente. É, se você considera que, por exemplo, todo jogo tem um objetivo e você tem mecânica de jogo. Em alguns jogos você percebe que você tá fazendo aquilo o jogo inteiro. O Uncharted, ele te pega de um jeito e te conduz de um jeito, na verdade, que você o tempo todo tá falando, ah, tô jogando um jogo cada hora de um jeito, eu não tô fazendo a mesma coisa o tempo algum, eu tô num tiroteio totalmente diferente. As autorreferências eu também acho o máximo, né? Cara, tipo, quando você abre o caderninho e tem aquelas coisas do... as expressões do Sully, os desenhos de zumbis, não sei o que, é muito engraçado, cara. O que eu acho foda... E o que permitiu eles... É que vocês lembram que o começo do Uncharted 2 é muito bom, sabe? Que ele tem aquela narrativa futuro-passado. O que eu acho bacana disso aí, do Uncharted 2, além daquele começo sensacional, né? Que é o tutorial do jogo, que é aqueles detalhes mínimos, cara. Porque é na neve, né? O começo. E aí tu sobe naquele trem lá, tudo ensanguentado. E ele vai subindo pelos canos, né? Não sei se vocês lembram. Sim. E aí o cano vai quebrando. O cano vai entortando, vai quebrando. Parece que tu vai cair, sabe? Parece que vai acontecer. Mas não, sabe? Isso tá no jogo, isso é pra acontecer, sabe? Eles dão um certo dinamismo ao plataforma justamente com esses scripts. Dá aquela sensação de feedback. Você sobe numa plataforma de livros e os livros caem. Você sobe numa placa escrito Hotel Eldorado, aí você... a plaquinha entorta um pouco. É, e pra mim isso tem tudo a ver com experiência mesmo do usuário, porque ele não tá pensando em... Esses pequenos feedbacks, essa questão do cano cair, do cano quebrar, tem tudo a ver com a experiência mesmo. Porque não é pro cara se sentir desafiado, tipo, tenho que andar rápido, senão eu morro. É pro cara se sentir fodão por ter escapado no último momento, sabe? É, eu também. Tu nota que ele não é pensado... É, tipo, ele não é pensado pro desafio, ele é pensado pro usuário, tipo assim, pro jogador se sentir foda. E eu, como tô trabalhando no momento com experiência de usuário, não só com interface, mas com experiência em geral, quando tu começa a perceber isso nos outros jogos, tu fica, ah, como vocês são espertinhos, sabe? Tipo, porque são os pequenos detalhes que fazem o jogo ter uma sensação geral muito foda. O que fez eles terem esses pequenos detalhes a todo momento é simplesmente eles terem, além de atualizado a engine, colocado a Havok, aquela engine de física. Que eles reconheceram. Ah, nossa engine não é tão boa, vamos trocar pra elas pra gente poder, de certa forma... Pô, tem uma parte que tem uma plataforma em movimento que você está controlando seu personagem, não tem bug, não tem nenhum tipo de colisão de física, nenhum exemplo. É aquela questão, eles tinham uma ferramenta que eles podiam confiar e fizeram o melhor uso dela. Até podiam até dar consultoria pra empresa. Muita empresa. A Alice falou que eles tiveram um budget maior e usaram isso a favor, não quiseram aproveitar. Por exemplo, a gente pode ver o Assassin's Creed tem todo ano. Então, por não ter esse tempo de desenvolvimento, apesar de ter bastante dinheiro envolvido no projeto, eles não podem renovar tudo aquilo, não podem fazer isso que o Uncharted fez. O Uncharted teve o apoio da Sony pra fazer isso, né? Que também, se eles quisessem extrair demais o game, ele não seria tão bom quanto. E teve o dinheiro suficiente pra isso e eles não quiseram mais do mesmo, não. Eles souberam se reinventar também no jogo. É, e a equipe, é muito engraçado quando você vê a distribuição da equipe, sabe? Tipo assim, são 6 designers, é pouca gente responsável pela direção e pelo conceito da mecânica do jogo. São 20 ou alguma coisa assim, são poucos programadores nesse sentido, e tipo, mais de 70 são artistas. Então, o foco deles foi justamente dar esse aspecto, esse visual, o filme, e grande parte da equipe é artista, assim. Quando você vê essa divisão, você percebe, tipo, puta, eles valorizaram mesmo, sabe? Pra mim, todo lance é a direção, é o foco mesmo. Uma coisa que eles constroem as cutscenes, que fazem eles são tão diferentes, é o fato de eles montarem o cenário dela antes. Eles meio que fazem um modelo 3D do cenário, e cada vez que eles vão passando a modelagem do negócio, vai, vamos colocar um pouquinho de luz pra dar esse efeito que a gente quer realçar essa característica do personagem nesse momento. É basicamente isso. O estilo dela de escrever normalmente é aquele que chamado você desenvolver o personagem principal através de personagens tangenciais. Cada personagemzinho no Uncharted, cada personagem satélite ou Nathan Drake realça um pouquinho da personalidade dele. O maior exemplo, assim, o vilão do jogo, ele causa tanto medo nele que ele não faz nenhuma piada no momento. Ele fica até acanhado não fazer uma piada. O próprio Sully tem aquela relação mais paterna, materna. Essa é a questão. E o que tá todo esse realismo no diálogo é, no final das contas, deles fazerem um mock-up das cenas de captura de movimento e deixarem o áudio dos atores na hora. Eles não fazem gravação em estúdio, eles aproveitam o áudio que estão na hora do estúdio de gravação. É, eu não sei se vocês chegaram... Você já deve ter visto, né, os vídeos que tem nos extras no próprio jogo, né? Tipo, das gravações, assim. Sim. Os atores têm uma química muito foda entre si. O próprio fato deles estarem se movimentando, pulando, rolando, subindo em caixa e se olhando, tipo, nos olhos, assim, isso eu acho uma coisa que faz muita diferença, na real, na própria dublagem. Não só no caso, que é motion capture, eles estão ao mesmo tempo no mesmo lugar. Mas, tipo, dublagem em geral, quando o ator tá em contato com o outro, dá uma diferença muito grande. Eles estão mesmo. É meio patético você ver o vídeo dos caras com as roupas de bolinha, assim, tipo, matacão, andando e, tipo, dando uns pulinhos, umas cambalhotas. Mas isso funciona muito no final, tipo, faz uma diferença muito grande. Eu acho que essa questão que a Naughty Dog usou em relação aos atores é uma coisa que o Hideo Kojima sempre valorizou nos jogos dele, né? Que por isso que ele é tão famoso nessa questão, principalmente com Metal Gear, né? Tanto a dublagem japonesa do Metal Gear como a americana são ambas ótimas, então por causa do trabalho dos atores, né? E é por isso que a decepção geral foi tão grande quando a gente viu o vídeo da dublagem em português, né? Mas até eu já falei isso no hype aí do Uncharted 3, porque o pessoal acha que nós, assim, que jogamos o 1 e o 2 e tivemos toda essa história envolvente, eu acho que mesmo estando em português, a gente não vai jogar em português nunca, sabe? Já tá acostumado com a voz do Drake, já não. Tá com a voz da Helena e tal, e até o Harry, o novo personagem, que é muito foda, sabe? Que é o anti-herói ali, o vilãozinho macabro também, junto com aquele outro vilão que, meu, não tem como fazer outra voz, sabe? É esse cara aí, deu, sabe? Não tem como. E aí, E os personagens do 2, né? A gente tava falando da dublagem deles aí. Tiveram adições de personagens, né? Como eu falei, do Harry e aquela menina lá, aquela. A Chloe. Chloe. Grande Chloe. Ela é bem diferente da Helena, né? É bacana como eles escolheram contrastar ela com Helena, assim. Tipo, a Helena parece uma pessoa responsável, alguém que, tipo assim, você pegaria na mão e levaria no shopping e apresentaria pra sua mãe, sabe? Enquanto a Chloe já parece mais vivida, mais no sentido de, tipo assim, de ter sofrido mais e de ter aprendido com a vida, de ser mais perigosa, mais... Mais perigosa e mais piriguete. Eu ia falar isso. Ela é muito mais perigosa e mais piriguete, verdade. Ela é mais decidida, né? Porque se for olhar, na real, a própria escolha de roupa dela, eles se preocuparam em fazê-la parecer real, assim, uma pessoa que é aventureira e que sabe mexer com armas, que sabe como lutar. Que ela usa uma calça, duas camisetas uma em cima da outra, sabe? Tipo, ela não parece uma piriguete no sentido de roupa. Ela só é decidida. O Lucas tava comentando aí do vilão desse jogo, né? Que é o Lazarevic. É esse aí, né? Esse cara é o mais clichê de todos, velho. Com certeza, ele é aquele vilão. Ele é meio feio, grandão, assim. Na vista, tô a lista de clichês. A personagem principal feminino, piriguete, com sotaque britânico. E o vilão com sotaque russo. E nazistas, obviamente. So, this little man is Drake. Did you carry him all the way from the temple? Shame. No! Now, tell me what you found in the temple. Não entendendo errado, né? A gente fala que é clichê e tal, mas é bom, cara. Isso funciona. Sim, é um clichê. Clichê parece uma palavra pejorativa, na real. Isso, mas na verdade não é, são inspirações, assim. Isso, arquétipos. Inspirações de filmes e de coisas que já existem, né? Tipo, clichê parece muito pejorativo, mas não é. Nesse caso, não é pejorativo. É, pra mim, é os elementos de diversão que o jogo tem que ter, assim, sabe? Tipo, eu jogo, não me sinto extremamente frustrada, sinto que eu consegui fazer alguma coisa, acho engraçado, me divirto e depois desligo, tipo, o videogame me sentindo bem, sabe? Tipo, ah, como esse dia é bonito. Eu acho que até pra se identificar com o personagem é bom ele ser um clichê. Pra você já consegue tatear ele melhor, o personagem, não é um personagem tão denso assim, é pra um jogo curto, pra um jogo de aventura, assim, isso é importante. Você já sabe o que esperar dele, você sabe que ele é filho da puta, que ele é inteligente, que ele é foda e que você vai ter trabalho pra vencer ele. Que o Uncharted é basicamente isso, não importa inovar e fazer algo medíocre, não importa é tentar ter uma boa base e fazer algo de qualidade, no final das contas. E a gente tava falando das diferenças do 1 e do 2 aí em gameplay, né? Tiraram o Six a Six. Outra coisa da narrativa também, além dos gráficos serem muito fodas, a gente tava falando narrativa em gameplay, que é, meu, ela é totalmente cinematográfica mesmo agora. Não tem uma cena que não é cinematográfica. Logo no começo do capítulo 2, ali, que chega na cidade lá no Nepal, né? Toda destruída. Eu morri muito no começo porque eu pensei, ah, o carro vai atrás deles. Lembra, né? Dessa cena aí, que ele tá de jeep, eu acho. Ele tem aquele canhão atrás dele, não lembro o que é. E daí eu pensei, tá, beleza, né? Vai aparecer uma cutscene, ele vai fugir. E não, Você até larga o controle, né? Tipo, tu larga o controle, tá, beleza, vamos assistir, né? E daí, te dá um controle assim, vai lá. Vai aparecer um quick time event e vai me salvar. Nossa, o quanto eu parei pra ficar olhando as coisas na cidade, as coisas no cenário, assim, tem muito detalhe, sabe? Tipo, se tu virar uma esquina que não era pra você virar, você vai encontrar alguma coisa, não tá vazio, assim, é muito foda isso. E é legal essa narrativa também que eles fazem de usar logo no começo uma cena que já é mais ou menos do meio do jogo, né? Você já sabe que vai acontecer aquilo e você fica imaginando, tipo, como que acontece? Pra quem não jogou, no começo logo tem uma cena, né, dele lá no trem, ensanguentado e tal, e depois ele volta pro começo da história, né? Então você fica imaginando, tipo, o que aconteceu pra chegar até lá? Que também é um recurso narrativo que eu achei muito legal. É, e não é no final, né? Isso não é nem spoiler. É no final. Não, é no meio. É no meio, exatamente. É bem no meio. O famoso assim, gancho. Eles te largam ali e falam, e aí? Te vira agora. Agora tu chegou até aqui, tu vai descobrir tudo. E funciona, né, cara? Funciona bastante. Funciona muito bem. Mas e a plot do Uncharted 2? Dê uma casquinha do que é a história do jogo. É, o plot de Uncharted 2 é baseado no Marco Polo, né? Bom, o Uncharted 2, então, ele se passa alguns anos, pelo que dá a entender, depois do Drake's Fortune, né? Ele coloca o Nathan Drake em uma jornada agora pra descobrir o artefato, junto com um amigo dele, que é o Harry, que a gente já comentou, que é a pedra do Tintamari, né? O Tintamari Stone, né? Que ela, segundo as lendas, ela se encontra na Terra Sagrada de Shambhala. Na verdade, o que o Nathan quer ali é, de novo, grana, né? Ele e o Sunny estão sempre fudidos, então eles estão atrás de dinheiro. E aí, né, como os outros jogos, eles têm novos aliados, novos inimigos e tal, e algumas pessoas do jogo anterior, assim, você vai encontrar. Começa, mas também não sei se dá pra falar muito, né? Começa, assim, ele com a Chloe, com o Harry Flynn, né, dos personagens novos, e tem lá uma pista, né, relacionada às explorações do Marco Polo, e eles vão atrás, como sempre, atrás de um artefato místico, grana, né? E daí... Já não pode falar, acho que eu já não posso falar mais muito mais, que logo no começo já acontece, vai um Eu gosto de citar o começo do jogo também, porque eles querem mostrar que tá diferente do Shadow 1, não só pelos cenários e tal, como a gente já falou, mas o stealth funciona, cara. No começo do jogo tu só usa stealth, né, naquela parte. Só usa stealth no museu, no museu. Museu, logo no começo, sim. Não, e é uma forma muito legal de esfregar na tua cara que tá funcionando, sabe? Acho que eles fizeram isso de propósito mesmo, assim, tipo, ó, tá aqui... funcionando e você tá jogando, tá, tô te ensinando a jogar com isso, sabe? Muito foda. Que não tem, a gente já falou antes, não tem jeito de funcionar aí no 2. Tu usa muito bem, né? Até o Lucas comentou aí antes no começo, que no 1 tinha aquela, pra dar porrada no bicho, tinha que apertar uma sequência de botões, né? Uma pessoa. E no 2 não, no 2 é pegar o do Batman mesmo, né? Até eles comentou que é soco, soco, soco, quadrado, quadrado, quadrado. E daí depois pra desviar, quando o cara vai dar algum golpe, tu aperta o triângulo e tá, ia funcionar, sabe? Muito mais do que o primeiro jogo. Tanto que tu, independente dos no multiplayer, naquelas waves, você pode matar todo mundo no soco no início. Cara, como eu gostava de matar os caras na porrada, velho, era muito legal. Eu queria matar os caras na porrada, queria derrubar, tipo, tiro pra mim era secundário. O jogo não te deixou um super-herói, você não é invencível com a bala, não sei o que, mas você consegue... Hora, você é habilidoso, você consegue, tipo, você tem várias alternativas de resolver um problema, principalmente agora você não precisa se esconder e atirar e o tempo todo fazer cores, não precisa jogar como se fosse um Gears of War da vida. Jogo mas pra mim, cara, é muito bacana, assim, tem algumas cenas, assim, mais pro meio-fim lá, assim, do jogo, quando você tá lá no monastério, que você tem uma variedade muito grande de escolha, assim, do que você pode fazer. Teve uma parte específica, assim, que eu joguei de diversas formas diferentes, que eu pegava armas diferentes, que em uma eu ia só na pistolinha e, tipo, Guns Akimbo, você sabe, tipo, uma em cada mão, ah, vamos lá, matar todo mundo. Outra eu pegava, tipo, um sniper e ia lá longe e tentava tirar o maior número de pessoas do caminho. Outra eu fiz e matei todo mundo só no stealth, assim, só me pendurando em coisa, me escondendo, matando os caras. E eu achei isso tão legal que eu joguei essa cena muitas vezes, assim, tipo, só porque eu queria jogar diferente. Porque no 1 não tinha isso, né? Tipo, quando eu fui jogar o 1, logo depois, tipo, eu joguei na semana seguinte, assim, porque eu comprei o Play 3, joguei o 2, peguei emprestado o 1. E daí, quando eu fui tentar fazer isso no 1, foi tão frustrante, tipo, puxa, realmente não tinha. Como eles melhoraram a mecânica, sabe? Do 1 pro 2. Eu achei muito foda essa capacidade deles de dizer, ah, ok, aquele lance das granadas serenas, sei lá, que vocês não tá funcionando, vamos trocar, sabe? Tipo, capacidade de olhar pro próprio erro, assim. É, eles aprenderam muito, eu acho. Concordo, é verdade. E... alguém continuou o jogo aqui? Não, eu não tive tempo. Não cheguei a tanto. Ninguém platinou. Não. Eu tava tentando platinar, tipo, falta, sei lá, 5, assim. Faltou fechar no Crushing e, tipo, alguns de matar de arma. Mas foi o primeiro jogo até hoje que eu tive vontade de fazer isso, sabe? De tanto que eu gostei, pra vocês verem. Olha, não, isso é verdade. Ele dá muita vontade de você voltar pros cenários, assim, pra fazer coisa diferente. A minha Alice falou, você tem, exato. Você pode fazer de várias maneiras, assim. Até eu senti falta isso no Deus Ex, quando eu tava jogando, eu falei, pô, eu queria que fosse que nem o Uncharted 2, que eu pudesse voltar na fase e fazer várias coisas diferentes, porque o jogo abriu isso pra mim. E não deixou usar, e no Uncharted você volta no cenário, usa arma diferente, você pode, depois que você zera o jogo, habilitar munição infinita, várias coisas pra você se divertir no cenário, tudo. Ele é um jogo muito, tipo, ele é um jogo curto, que nem a gente falou, que não vai demorar mais de 10 horas pra você zerar, isso se você for com paciência, né? É, ele é um pouco maior que o primeiro, né? Esse aqui é um pouco maior que o primeiro. É verdade, mas ao mesmo tempo ele não é um jogo chato, né? Ele é um jogo extremamente divertido se você rejogá-lo várias vezes. Sim, com certeza. E alguém aí jogou o multiplayer do Uncharted 2, porque eu só aluguei ele, terminei ele em 2 dias dessa vez, não fui maluco, mas eu não cheguei a jogar o multiplayer não. Vocês jogaram aí? Eu joguei super pouco multiplayer, eu joguei tipo, sei lá, uma vez. Muito pouco. Super pouco. Muito pouco. Eu não sei direito, porque eu fechei o jogo, tipo, fechei, aí fui, ah, beleza, vou testar o multiplayer. E daí não tinha ninguém que tinha, tipo, amigo meu pra jogar junto, então era meio, sabe, sabe, mas não vou jogar isso, sozinha. Né? Daí eu, quer saber, vou fechar de novo, eu joguei de novo. Não, não. Mas pelo pouco que a gente pode perceber. Do... Alone in the World. Assim. É, total. É que meu namorado só foi ter o Play 3, tipo, alguns meses depois. Pelo pouco que você pode perceber do multiplayer, ele não é um multiplayer, assim, tipo, ah, tá ali, você pode jogar se quiser, é uma coisa adicional que não acrescenta nada ao jogo. Ele é super divertido você mexer lá, você tem um, tipo um modo horda, mais ou menos, né, que você vai enfrentando vários inimigos. Né? É, me parece ser bem bacana, mas acho que eu senti falta de ter, tipo, amigos pra jogar comigo, assim. O multiplayer do Uncharted 2, ele tem todos os esquemas de multiplayer clássico, né? Ele tem Deathmatch, Capture the Flag, ele tem todos esses troços aí. Além do multiplayer, vocês baixaram algum DLC do jogo? Acho que o DLC é só pro multiplayer também, né? Não só tem. Pro multiplayer. É, eu também não me interessei porque era só pro multiplayer. Eu vou ganhar um com o pre-order aí do 3, mas eu não sei se eu vou usar. É, meio sem graça, né? E o DLC do 3 também é só pro multiplayer, né? É. Sim, também. Vou ver. Os de pre-order, pelo menos, só são pro multiplayer. Mas então, né, o Uncharted 2 é basicamente, né, não, pra gente não falar muito do 2 e citar toda a história e tal, acho que não tem mais muito o que falar, a gente pode citar a recepção dele, que foi, acho, muito bem recebido, todas as revistas e sites dela, tá máxima e... Se eu tirasse na escola as notas que ele tirou, minha mãe, meu Deus, que... ele foi muito bem recebido, né, assim, aclamação universal, né, acho que foi uma das maiores notas do Play 3 até hoje. Então tem que crítica quanto em venda, eu tava vendo quanto tempo que ele demorou pra atingir 1 milhão lá, né, que eu fiz do Uncharted 1. O primeiro demorou 12 semanas, esse aí demorou 2 semanas pra atingir 1 milhão. Nossa. E hoje ele já vendeu quase 5 milhões de cópias, cara, que é muito, pra um jogo que não é de FPS, não é foco em multiplayer, é verdade. Não é FIFA da vida, que todo mundo quer comprar de novo. 96.4 no Game Ranking. Olha só, meu. É esse Mass Effect 2, né? Tipo, não é? Que os top, assim, de geral. GTA 4, né? Ele é o sexto melhor jogo no Game Rankings aqui de todos. Injusto. Atrás de Zelda Ocarina of Time, Mario Galaxy, Mario Galaxy 2. É, não, GTA 4 e Soul Calibur. Aí, Soul Calibur não, né? Pega, tô. Boa noite. Tô indo dormir. Pra que fazer um cast se ele perde de Soul Calibur? Não, chega desse jogo. Chega, vamos fazer um cast do seu game. E agora, né? Temos esse lançamento que. Deixa eu ver quando o cast vai pro ar aqui. Acho que ele já lançou. Acho que sim, hein? Lança 1 de novembro, né? 2 de novembro. 1º de novembro. Sim, ele já vai estar. Não disse uma data, muito bom, né? Tá, então. Ele já foi lançado, esse jogo, nessa semana, então aí, aqui ninguém jogou ele ainda, infelizmente. Mas na semana que vem aí no Gamerlog, espero que a gente comente um pouco mais sobre Uncharted 3, né? Que é o Drake's Deception. Então, o que se sabe sobre o jogo antes dele ser lançado era que ele vai se passar 50% dele no deserto, né? A história aí, eu não sei, não entendi muito bem até agora. Qual é o plot dele? Eu fiz questão de não procurar muito, na real, pra poder me surpreender. Eu também, não, cara. Eu também gostei. Eu vi vídeo, não vi muito review, não vi por nada. Eu sei pouca coisa, eu sei que é no deserto, que o plot principal, assim, é Atlantis do Saara, que eles dizem que é a cidade de Rub al-Khali. O que eu achei interessante é que, mais uma vez, a Naughty Dog vem com algum tipo de inovação tecnológica, assim, sabe? Tipo, eles criaram todo um esquema pra fazer a areia e o fogo dinâmico, que foi o que foi passado nos vídeos mesmo, assim, tipo, no deserto. Isso. E a casa pegando fogo lá. Pelo que deu pra ver, tá foda, tá muito foda. É. Tá, e aquela questão da não repetição ou muitas possibilidades de movimento das ondas quando ele tá no barco, né? Porque, tipo, a variedade de movimento das ondas é absurda, assim. Tipo. O bizarro é que todo trailer que liberaram desse jogo eu fiquei espantado, cara. Primeiro foi aquele ali do barco, né? Das ondas entrando e tal, que tem toda essa diferença. Depois foi aquele do avião. Aquele do avião foi o que eu achei que eu não conseguia... Não é que eu não tava acreditando que eu não fosse me surpreender, sabe? Tipo assim... Que eu não fosse ficar de boca aberta. Mas sabe quando você já não acha que, tipo... Ah, eles não vão conseguir se superar de novo. De me deixar nesse hype, assim. E aí, quando eu vi aquele vídeo, eu falei... Ai, filhos da puta, toma meu dinheiro aqui, ó. Toma, minha cadeira, pega. Pega, sabe? Leva tudo. Leva tudo, assim. Tipo, puta, que raiva. Cara, esse... Ele vai ter suporte ao 3D, né? Vocês viram alguma coisa a respeito? O primeiro review que já saiu numa revista espanhola disse que o efeito 3D é um dos melhores dos jogos do Play 3 até agora, assim. Falaram muito. Ai, meu Deus. O que não significa, ai, meu Deus, né? Porque os efeitos até agora foram mó criticados. Tem porra nenhuma, né? Tem porra nenhuma. Mas às vezes até que acaba distraindo um pouco. Não sei se vocês também acham isso, assim, mas pra mim. Não sei. 3D, eu nunca joguei 3D, saca? Eu joguei. Eu sou ótimo em 3D, mas. O único jogo que eu joguei em 3D foi o Taekwondo, na real, porque na SB Games que teve aqui em Floripa, teve um stand com o Taekwondo em 3D. Tipo, pra mim, 3D, apesar de ser legal, tipo, é divertido. Mas pra mim não é um negócio que deixa o jogo mais especial, sabe? Pra você ver, ah, legal, massa, jogar meia hora e depois parar, sabe? Como eu falei antes, né? Até agora a gente não jogou aqui, espero que a gente jogue, vamos comentar certamente. Não, nosso, espero não, nós jogaremos, mano. Num Gamerlog aí pra falar sobre toda essa jogabilidade, que eu acho que vai mudar alguma coisa a mais, né? Com certeza vão melhorar tudo. O sistema de cover já falaram que tá muito melhor. Não sei como vão deixar aquilo lá muito melhor, mas porra. Parece que tem um negócio de você interagir com tudo que tá perto de você, assim, que dependendo de onde você estiver no mapa, assim, tudo você interage. Tipo, você tá perto de uma mesa, assim, ele pega a garrafa e bate na cabeça do cara. Você tá perto do cara, ele puxa o pino da granada que tá no bolso do cara. Diz que tem várias interações. Que massa, vixe, véio. Hype. Eu tava até vendo um vídeo antes aí, que do 3, que ele dá uma porrada com a arma, assim, né? Eu não tinha visto isso nos outros jogos. Ou bate, tipo, fazer. Ele bate com a espingarda, assim, no cara. Tipo, melee, sabe? Não dando tiro. Achei muito interessante isso. Os outros não tem, sabe? Vocês imaginam muito a fuder, tu tá dando tiro, aí tu chega perto do cara e tu pega a espingarda e dá na cabeça dele. Porra, muito fuder. Não, muito cara, sério, vocês vão me ver. Se eu participar do Gamer Vlog, vocês só vão me ouvir falando, tipo... Esse é o momento de histeria, né? Gamer Log histeria. Todo mundo... Isso, capeleto fã. Jogo do ano, cara. Jogo do ano. Cara, parte de alvo. Já. É GOT, né? Então. Jogo do ano, com certeza, velho. Quer dizer, então, que vai ser melhor que Portal 2, é isso que eu tô ouvindo? É isso? Não, eu não falei nada. Eu não falei nada. Ai. Não, tudo bem. São dois amores. Pra né? mim. Ah, não, na boa. Tipo assim, sério mesmo. Vai ser pra mim, que eu já sou fã das séries em particular. É Portal 2, o Uncharted 3 e o Batman. É tipo, amores, vou tatuar meu pé. Vai ser foda. Poligamia. Não, total. Eu vou ter que ser infiel. Até a gente citou, até eu gostaria de falar que a gente citou um pouco antes da dublagem, hein, um tópico. A gente pode abrir agora esse tópico que eu falei que o pessoal não vai jogar dublado, quem jogou os outros. E essa dublagem é mais pra, sei lá, pra criançada, assim, que joga, que vai lá e dá uma alugada ou compra. Papai comprou o jogo pra mim, vou jogar dublado porque é interessante. Mas é só, sabe? Eu acho que o pessoal mais gamer aí não vai querer. Super bacana o esforço de localizar o jogo. Muito legal mesmo. Concordo. Foi muito legal. Foi tipo assim, foi muito foda quando saiu no StarCraft. A localização muito bem feita, eu achei, pelo menos, muito bem feita. E agora, não sei se vocês chegaram a ver também, mas tipo, o WoW, inclusive eu conheço um dos caras que trabalha na localização da Blizzard aqui no Brasil. E tipo, meu, quando eu vi os achievements novos localizados, eu achei muito legal. É tipo, uma preocupação em localizar pra um público, não é só de tipo, traduzir. Não, é tipo, entrar no contexto, sabe? Tipo, fazer o contexto das coisas se encaixarem. Então, se preocupar com localização, eu acho ótimo. E de boa, realmente, eu jogaria de novo ouvindo a dublagem. Pra, tipo, prestigiar, assim. Não, pra ver qual que é, porque pelo que foi liberado no trailer, tá uma merda foda, cara. Cara, é que assim, eu acho que o lance da dublagem, começando o pessoal a se interessar nos jogos, vai ser como em relação a filmes, assim. Tipo, se vocês forem numa locadora pegar os DVDs, a maioria das pessoas assiste dublado, sabe? Eu acho que se o pessoal começar a caprichar nas dublagens, a maioria das pessoas vai começar a jogar dublado também. Mas eu sou muito... bicho e fresco que eu gosto de jogar na língua original, saca? Eu nunca vou jogar. Por melhor que esteja a dublagem, que coloque o dublador do Bruce Willis fazer o Nathan Drake. Não, o dublador não, clássico não do vale, Bruce Willis. Eu não vou ele jogar. Morreu, então. Ele morreu, então. O Infamous 2 eu dei uma jogada em português, achei legal, sabe? Tá melhor que aquele trailer bizarro. Tá ainda ruim, mas tá melhorzinho. Mas eu quero ver como é que ficou também, como a Liz disse aí. Talvez pra platinar o jogo, pra jogar na segunda, terceira vez, vale a pena escutar a dublagem aí, né? Pra prestigiar o trabalho. Mas enfim. Cara, eu sinceramente acho que dublagem, adaptação, que nem a Liz falou, é válido, porque pega um público que não tá acostumado. Quantas vezes a gente já tentou mostrar um jogo pra algum amigo nosso, aí o cara fala, não tô entendendo a história, não entendo muito bem inglês, não sei o que, então... Pois é, é verdade. É válido. E outra, não é pra gente. Então é isso aí, né? Vamos falar do Gamerlog mais sobre o Uncharted 3. Vamos chamar o Lucas aí também, se... Quem for jogar o Uncharted 3, por favor, fale com a gente, que a gente vai falar no Gamerlog. Já tô compreendendo. Não chamem a Liz, por favor. Não, porque eu vou ficar gritando, não me chamem. Ela fica, oh, meu Deus. E pra terminar isso, a gente tem que falar dessa historinha o aí. O filme, cara. Que vai sair ou não vai? Nada a ver. Ah, na boa. Filme, tomara que caralho. Não saia. Claro que não, vamos tomar no cu o filme, o quê? O jogo já é um filme. Sério, acho que ele lembra, ele parece pra mim o mesmo hype que eu tenho com aquele novo filme do Homem-Aranha. Talvez seja alguma coisa de qualidade, mas é meio que desnecessário existir esse filme. Pelo menos o diretor já saiu, né? Não, eu lembro no começo do filme que falaram que vai ser o filme do Uncharted e tal. E aí mencionaram que ia ter o Robert De Niro, ia ter o outro maluco lá, ia mudar toda a história do jogo. O Joe Pesci. É, o Joe Pesci também, né? Não, mas o Mark Wahlberg fez o... Não fez porra nenhuma. Ah, mas não importa o que ele fez, ele não tem nada a ver com o Drake. Não tem nada a ver. Cara, o Max Payne, alguém achou o Max Payne Max legal? Max Payne, isso aí. Alguém não. Listo, Liz. Eu dormi nas quatro vezes que tu eu achei. Tu acha que eu perdi meu tempo assistindo esse filme, Liz? Por favor. Eu comprei ele em DVD aqui e eu dormi nas quatro vezes que eu tentei assistir. Nas quatro vezes? Tu é tetra, tu vou colocar. Como assim você compra um DVD que você fica dormindo? Mas acho que eu ganhei de aniversário isso. Eu odeio essa pessoa. Você salvou aí, você salvou. É, descobre quem é e dá uma cabeça de cavalo pra ela. Tá louco. Ter te dado esse negócio. Ah, eu dei Duke Nukem Forever pra essa pessoa. Nossa! Que vingativa, troca de. Nunca vou xingar o Lucas Pires ao vivo, em qualquer situação. É, depois você ganha. Olha, eu mandei o link do IMDb pra vocês verem o que se sabe até agora do filme. E eu vou pôr aí no link do post pra quem não conhece o IMDb. Não, mas realmente, o IMDb é uma fonte muito confiável. Não é, mas é que o que vem de notícia vai pra aí, saca? Tudo que é boato, bobagem, eles metem lá. Sim, tudo que é boato tá ali, sabe? Então o boato do momento agora, neste dia, é que o diretor vai ser o Neil Burger, né? Que fez o cara, que ele fez Sem Limites. É bom esse filme, eu gostei, hein? Bradley Cooper, acho que ele vai ser o Harry, pelo que sim, ele é igual. Aí, e ele é igual. Ah, ele é muito igual. Quando eu vi no jogo, eu pensei, Bradley Cooper, meu Deus, se beber no caso. E talvez seja ele mesmo, que, pelo que estão falando aí. Não tem no IMDb, mas eu acho que eu li em outro site, acho que foi no cinema, sei lá o que é, .com. E não tem o Drake ainda, né? Pra mim é ou o Nathan Fillion ou o Gerard Butler. Alguém me falou esses dias que achava parecido. Nada a ver. Não, tipo, o Gerard Butler é muito fortão, eu acho. Não, cara, aí que tá. Foi muito engraçado, porque alguém me falou, alguém que não, tipo, não é gamer, assim, me falou porque viu uma imagem e falou, nossa, parece Gerard Butler. Ele foi, ai, nada a ver. Aí a pessoa me mandou uma imagem muito parecida, assim, tipo, eu fiquei muito, puta, na real, talvez funcionasse, tá ligado? Tipo, ele é um bom ator e ele tem essa vibe galã. Canastrão, assim, né, também. É, canastrão. Tu sabe que se ele tiver, como ele tá no Fantasma da Ópera, que ninguém sabe que é ele, ninguém sabe que é Gerard Butler, mas é ele, porque ele está sem barba. Então, tipo, se ele tiver com mais magrinho, assim, de barba, parece o Drake, até, acho que... É que a gente acaba lembrando dele do 300, né? Na real, ele não é assim, tipo, na vida real. É verdade, pois é. Ninguém se lembra daquele vídeo que um cara colocou? O cara colocou, ele encontrou o David O. Russell, que era pra ser o primeiro diretor. Aí ele perguntou, coloca o Nathan Fillion, por favor. Ele deu a todas as características disso, dizendo que o Mark Wahlberg era a escolha errada. E uma das características foi, o Mark Wahlberg é errado porque ele é a pessoa mais sem expressão na face da Terra. Não, mas expressão facial, claro. Não, esse é o Keanu Reeves, não confundo. O pessoal tava dizendo que pra fazer a Helena tinha que ser Scarlett Johansson, cara. Não, a Scarlett Johansson é muito gostosa pra fazer o... Tem que ser a menina que fez ela no jogo, poxa. É verdade. Ela é idêntica, ela é o modelo é nela. Eu vou mandar a foto final e vocês vão ver quem é o Dayton Drake. Tá aí, é a última foto que eu mandei agora. E, meu. Porra, eu não tô recebendo, desculpa, essas fotos, meu. O Heriberto então, Leão. Cara, ele é igual, desculpa falar, mas é igual. Versão brasileira de Uncharted. É, a Globo Filmes vai fazer. Mas tomara, cara. Desmapeado. Melhor do que tá hoje aí, né? Não, mas falando sério agora, esse filme aí, eu não quero que saia, porque vai estragar o jogo. Não tem que sair. Não tá. Não quero nada. Quero nada de filme. Então assim, gurizada. Pior do que o filme 5 do Resident Evil não vai ser. Mas assim, então, né? Pra quem então não conhecia Uncharted, a gente não teve spoilers, foi free total, todo mundo se segurando. Como eu já falei 3 vezes já, o Gamerlog é assim, vamos falar de Uncharted 3 no futuro, em breve. Espero eu, quando tiver o jogo, sim, a gente já vai comentar ele. E é isso aí, né? Quem não jogou, por favor, jogue Uncharted, sério. Se você for caixista, e mesmo com esse cast a gente se emocionando, falando do gameplay, do cover, da narrativa, Indiana Jones e tudo mais, se você não ficou afim ainda, sabe? Você não tem coração. Para de escutar o Super Controle, cara, porque todo mundo aqui é fã do Uncharted. Você não é merecedor. Vai na casa do seu amiguinho, joga, pelo amor de Deus, que é imperdível. Só digo uma coisa pra vocês, a Liz vai odiar vocês. É só isso aí que eu vou dizer. Pra sempre. Vocês querem isso, pensem bem. Ó, outra coisa que vão chiar é o pessoal falando: ih, mas cast de Uncharted, vai ter que ter um cast de Gears. Sim, um dia vai ter um cast de Gears ou sobre Halo. Vai ter. Não comigo, vai ter. Não me convidei pra isso. É, não estarei presente, mas na verdade. Boa sorte. O lado verde do site aqui apoia totalmente essa ideia. Temos o nosso lado verde aí do site. Um dia sairá algum jogo de Xbox. Então não se preocupem, fãs da caixa X aí, que em breve sairá alguma coisa. Mas então é isso, né, cara? Eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui, que é raro ter a Liz, é a primeira vez que tem o Matheus, o Eric e o nosso convidado e o Lucas do Café com Games. Então, Lucas, faça seu jabá aí, por favor. Tá, é basicamente, se você não gostou de mim, relaxa, tem gente mais legal no site. Se você gostou, a questão é que eu não sou o coração nem nada, sou o cérebro daquele negócio. É verdade. Ok. Olha ali. Bom, resumo da ópera, se o Lucas não te convenceu, eu te convenço, então. Café com Games é legal, entra lá. E esquece o que o Lucas falou, ele é legal sim, e ele só tá se sentindo pra baixo por algum motivo. Ele tá nervoso, mas é legal, vai lá. Confia. Então, é isso aí, né, gurizada? Visitem aí o nosso Gamerlog, né? Visitem o Café com Games, então acompanhem aí o podcast. Mandem seus e-mails, o que vocês acham, mandem ideias de assuntos. E por que não? Chat, né? Joguem Uncharted 2 e 3. E quem tá jogando 3 já, por favor, mande um e-mail pra nós aí, que no Gamerlog você vai ser convidado. Eu, você, Liz e todo mundo aí que é apaixonado por esse jogão. Mas então é isso aí, gurizada. Então era até mais e abaiô e valeu. Valeu! Falou!